Está começando mais um episódio, que eu não sei o número, ninguém se importa, do GoatCast, o podcast do Pata Rachada, num calor tal qual o próprio. É, eu não lembro mais qual é a ordem das coisas, de tema, não sei o quê, mas eu estou aqui com os meus amigos, meus confederados, meus compatriotas, a Godoca. Eu queria começar com o momento Fábio Puentes aqui, um momento de hipnose. Toda vez que você agora for no banheiro fazer xixi e soltar o assento da privada junto com a tampa, com aquele delay que faz um brum, você vai lembrar daquela, da abertura de uma música do Pantera. Domination. A bateria. Aí é que faz... Vai dizer que quando a privada vocês não cai com o delay da tampa com o assento, não dá tipo a bateriazinha do começo de Domination do Pantera. Pô, já mando moche no banheiro mesmo. Consegui, estou ouvindo aqui mesmo. Vocês nunca mais vão tirar isso da cabeça, toda vez que estou no banheiro. E ali também, que já deu o seu parecer aqui, de nada. Eu sempre falo quando outra pessoa está se apresentando, já reparou isso? Eu sempre falo isso. Você é uma estrela. Eu sou uma estrela, eu tenho que brilhar, essa princesa tem que brilhar. Eu quero falar que a melhor coisa do mundo é não ter que apresentar um podcast. Puta que pariu, eu não gosto. Que falta o espírito do protagonismo. É isso aí. É verdade. E também aqui com a gente o Luiz, senhor Geekburger. Aê! Pior é que, cara, é o seguinte, todos os dias quando eu acordo, daí eu vou dar uma mijada no banheiro e eu baixo a tampa no final, sempre me lembro uma batera mesmo, sempre me lembro, sabe? Tipo, aquela introzinha. Não me remete ao Pantera, mas sempre me remete a uma introzinha de batera, eu já começo a fazer uns riffs na cabeça, assim, já começa, né? A coisa fluir. Escuta o primeiro segundo aí do vídeo que eu mandei. É, não, total. É, sim, é verdade. É, cara, tem um pra fazer aqui, é quase a estreia do Matuza também, mas é a estreia do Luiz, hein? Primeira vez que ele aparece aqui. É isso aí, vá. Depois de muito tentar, o ano inteiro, não consegui, tamo aí. E não é convidado, não. Tá no grupo do Zap Zap, não é. Vai, pior, não, né? Os caras me botaram no grupo e eu tô o ano inteiro me fazendo, né? E agora que eu tô de férias da faculdade, aí agora dá, agora vamos lá. No vamos Google, vamos gravar. Não existe convidado. Todo mundo que gravou uma vez é membro fixo. Exatamente. Aparentemente, as únicas puta barata que grava tudo quanto é programa que tem no BMX sou eu e o Vini, né? Mas eu fui. Ó, eu já tô. Já, falta só o ChimiaCast pra mim, cara. Os caras são tipo acumulador de podcast. Não, mas eu ouvi o primeiro. Eu ouvi o primeiro Goldcast que vocês postaram lá e eu falei pro Vini: ô, meu, quero participar. Daí ele me botou no grupo. O foda, né? Que tipo, é um grupo que tem tipo 5, 6 negros e ninguém tem tempo pra porra nenhuma. Ah, não, bem-vindo à vida adulta. Tempo, tu não tem. É. É porque eu não admito entrar em outro podcast no esquema que a gente tem lá no Caralhinhos, que é só a madruga dentro. Eu falo, não, isso é muito, não é saudável, não dá pra ter dois podcasts assim, não. Puta que pariu. É por isso que tem que ter um monte de gente no grupo, porque daí três podem e já rola a gravação, né? Pois é. Enfim, e como a gente sem tempo pra caralho não conseguiu falar de um monte de coisa que a gente queria ao longo do ano, um monte de álbum que a gente queria falar, que a gente tinha que resenhar e não deu... A gente só falou de álbum bosta, inclusive, né? Os de álbum só, álbum merda. Então agora a gente vai fazer os melhores de 2018. Meu, vocês fizeram um episódio inteiro sobre o disco do Angra, cara. Exato. E tipo, tem só 6 programas, tá ligado? Então parece que é realmente muito importante. Aquele é a prova de fogo, assim, né? Veio o primeiro podcast, galera, pô, quero participar do programa. O segundo podcast do Angra, você fala... Será mesmo? Eu posso... Um disclaimer aqui, o primeiro podcast mesmo foi os melhores de 2017, só que a gente perdeu, e tava muito maneiro o programa, claro, cara. Exato. Eu fiquei muito triste, caralho, fiquei muito triste. Enfim, só dois recadinhos, sério. Provavelmente a gente tem o feed de Scroning, tá ligado? O gato de Scroning. Então... Quando lançar esse programa, pode ter vídeo ou pode não ter vídeo. Mas provavelmente pode ter vídeo, então entra lá. A ideia é que tem no iTunes então avalia, e é isso aí. E eu vou fazer uma abertura nova aí, que você já ouviu, e abertura ano 2 do Goldcast, o ano do podcast, é isso aí, valeu. Eita. Posso começar com um aqui que é meio que como o Luiz aí falou, que a gente, caralho, vocês falaram, fizeram um episódio inteiro sobre o podcast do Angra, o CD do Angra, e aí eu tava lembrando que, tipo, 2017, a gente, porra, os próximos álbuns vai ser os melhores do ano, não sei o quê, a gente tava de pau duraço com as duas músicas que tinham saído já. É, exatamente. Firepower do Judas. Sim, gente, sim. Caralho, a gente ia gravar sobre Firepower, o CD saiu, todo mundo de pau duraço. E aí, o CD saiu e a gente nunca gravou. Então, cara, eu acho que é um dos álbuns, um dos melhores álbuns do Judas Priest, inclusive, Firepower, saiu agora esse ano, cara. Então, mas Firepower sofreu algumas coisas. Eu vou cagar uma parte do meu gosto musical, assim, mas primeiro que é heavy metal tradicional, tá ligado? Então, aconteceu tanta coisa no gênero, que, tipo assim, a gente vai ouvindo bandas que não são mais modernas, mas mais inovadoras, que quando lançam um do Judas, assim, a gente gosta, é claro que vai ter a qualidade, mas, cara, eu acho que do nada ele perde o destaque, não sei, tá ligado? Eu entendo. Por ser lançado no início, a gente meio que esqueceu, cara. Eu entendo. Sei lá. É assim, eu acho que é um álbum que é... ele é tecnicamente incrível, não sei, é um álbum gostoso de ouvir pra caralho, mas realmente é um álbum que eu não ouvi tanto esse ano, assim. É que a competição pela nossa atenção é muito grande, cara, pra internet. A gente acaba ouvindo bem menos do que quando a época que a gente era adolescente, comprava CD. Eu tinha todo um ritual de ir no ônibus lendo o encarte do CD, chegar em casa, botar o CD pra tocar e sentar na minha cama e ficar ouvindo, sabe? E aí eu ouvia milhares de vezes. Agora não, né? A gente ouve fazendo outras coisas e tal, e a competição pela nossa atenção é muito grande, assim. A gente acaba não ouvindo tanto, né, os discos. Sim. Pô, mas eu posso colocar um contraponto aí? O Matuso falou que ouviu bastante, eu ouvi bastante também trabalhando ano passado. E, pô, por exemplo, ano passado também, eu, por algum motivo louco, eu ouvi razoavelmente também aquele outro do Judas, o Angel. É Angel of Retribution, Retribution, só tem original. Isso, exatamente. O Firepower, na totalidade, as músicas são muito melhores, tá ligado? Mas, cara, o Angel me empolga mais no total, assim, no decorrer. Eu acho o Firepower as músicas muito parecidas, cara. A maioria. Só, pra mim, o grande... Eu tenho uma coisa a confessar. Fala uma coisa. Não, pode falar. Não, eu tenho uma coisa a confessar, que assim, Nostradamus jogou magia sombra em mim, foi super efetivo. E desde Nostradamus eu não consigo escutar um disco novo do Judas, sabe? Inteiro. Sim, porque sim, Nostradamus é bom pra... Cara, você tá errado. Não é. Amo Sin After Sin, eu amo o British Steel, King Machine é um dos meus discos favoritos, mas cara, o disco novo do Judas realmente é bom, mas sei lá, é tipo o disco novo do Rob Halford, carreira solo, é legal, mas sei lá. Rob Halford de carreira solo pra mim é melhor que Judas ainda, porra, Cara, coisa que eu achei nesse álbum que... Nas primeiras ouvidas eu tava achando foda, mas depois, com o tempo, eu senti um pouco de falta. Eu não sei se é porque o Glenn Tipton, ele tá com Parkinson, né? E aí, não sei se isso foi um dos problemas. Mas ele tá vibrando mais as cordas? ele tá muito vibrado foda. Não, o álbum tem muito riff, muito bom, mas eu senti falta de solos bons, assim, tá ligado? O solo já meio sem personalidade, assim, eu meio que pro, né, porra, Judas Priest, metal tradicional, blá blá blá, faltou um pouco de personalidade nos solos, eu acho, assim, mas é um álbum muito bom, cara, é um álbum bem bacana, né? Sim. Ainda, mas assim, mesmo que seja um álbum que, tipo, é bom, mas a gente não ouviu tanto, é o Judas Priest lançando um álbum do caralho a essa altura do campeonato, tá ligado? Tipo, ele tem que ser citado, mesmo que... Com 200 anos de idade cada um dos caras, né? Exatamente. O álbum fazendo... do Judas ainda é um álbum muito bom de qualquer outra banda pequena, menor, né? Exato. Sim. É, mas é que eu acho que também entra um pouco na obrigação da gente ter que ouvir esse álbum, tá ligado? E eu acho que isso meio que pega um pouco. Quando lançou primeiro a Lightning e a Fire Power depois, porra, cara, pau duraço. Por sinal, o título é minha preferida, até agora. E tipo, mas depois, sei lá, a Never the Heroes, eu achei, que foi a próxima que lançou como um singlezinho, né? Eu achei meio maçantezinho assim, sei lá. É o padrão hino Judas Priest, né? Sim. É, pois é, pois é. Mas assim, é, o que o Matuza apontou aí é verdade, cara. É tipo, eu acho que é tipo uma obrigação falar que pelo menos quase tem, né? Cara, e eu não sei, eu realmente parei um tempo de acompanhar coisa nova do Judas, eu escuto muita coisa velha. E no Netflix apareceu um showzinho deles, né, ao vivo e tal, uma gravação. Olha só. Sério? E, isso foi no começo do ano. Nem sei se ainda tá lá. E, tipo, eu não sabia que o Judas tava com um guitarrista novo, saca? É o produtor, eu esqueci o nome dele, mas é porque justamente porque o Glenn Tipton não tá conseguindo mais tocar ao vivo. Não, ah, e o Kiki tá. foi tirado. Já era tirado há um tempo, e e ele ficou puto, que ele não foi chamado de volta. O Kiki Domino. Eu não sei quem fala a porra do nome. Kiki Domino. Domino. E ele ficou bolado que ele não foi chamado de volta e tudo mais. Eita porra. E. Cara, eu posso puxar outro álbum então, grande também? Só pra. Tá do dois que. Acho que ninguém tem tanto mais pra falar, né? Então. Bora. Pode lá? Pode mandar? Pode. Então, na mesma pegada, mas isso aí eu vou jogar a culpa um pouco com o Matuza, que eu ficava esperando poder participar, pra poder falar. Porque eu, não era só do álbum que eu queria falar da banda toda. Porque, pra mim, um dos melhores álbuns do ano mesmo, assim, e foi o Ghost Prequel. Prequel, sei lá. Isso, primeiro da minha lista. É, porra. Melhora mudando pra você, Godot? Cara, eu acho que foi o primeiro que eu lembrei, melhor álbum do ano. Eu acho que tá perto, viu? É, pra mim é o melhor álbum do ano, cara. Assim. Eu acho que é o melhor álbum do Ghost, cara, na boa. Ah, eu gosto mais do Infestiço Não ainda, mas eu achei um álbum do caralho. Eu realmente gostei muito. Realmente gostei muito, cara. Eu acho que o Ghost, ele tá numa... Pra mim, ele tá numa progressão, assim. Ele ainda... Aparentemente, ele ainda não chegou no topo de qualidade dele. Sim, eu acho que... todo disco que ele lança, ele parece sempre um pouco melhor do que o disco anterior. É, o Melhor é o que eu menos gosto, na verdade. Cara, eu adoro o Melhor. Apesar dele tecnicamente ser muito bonito, tem várias músicas que eu gosto muito. Algumas minhas preferidas são do Melhor, mas como o álbum em si é um álbum que eu... É, eu gosto, mas eu não ouço ele inteiro. É um álbum que eu pulo músicas, e todos os outros não, tá ligado? Uhum. Pô, o que eu gosto do Ghost vai ser incrível, porque o Cardeal vai virar papo. Pois, cara, é, me explica essa parada. Eu não manjo muito de Ghost, eu não sou muito fã deles, assim. Mas é o mesmo cara sempre, só que ele troca a máscarazinha, assim, tipo, ele troca o personagem, assim, a persona, exatamente. Mas, tipo, cada disco ele troca a persona ou é tipo, sei lá, tem cada três discos com um cara? É cada disco. Cada disco, apesar que eu a minha aposta é que o próximo álbum ainda seja com o Cardinal. Com o Cardinal Copia, só que virando o Papa. Eu acho que eles estão lançando no YouTube vários episódiozinhos de historinha, assim, cara, desde que o álbum lançou, desde que o Cardinal foi anunciado. E aí tá caminhando pra ser, tipo, um treinamento do Cardinal Copia pra ser Papa. Eu acho que eles anunciam meio desse ano um álbum novo, com o Cardinal começando a treinar pra virar Papa, e sai um álbum novo no meio do ano que vem. Eu aposto nisso. A nível de storytelling. Eu esqueci o nome. O Tobias, ele falou que tem planos do Ghost lançar disco novo esse ano ainda. Caralho, eu não sabia. Então. É, eu tinha visto isso também. Que louco. E o negócio da persona, Luiz, tem um episódio desses videozinhos em que o Cardinal Copia, ele matou os outros três papas que vieram antes. Sim. E o Ghost expulsou com o corpo dos três papas os caixões, entendeu? Não, pra entender assim, o frontman lá, o que é o Ghost, né? Porque o resto é tudo músico contratado, basicamente. Atualmente. Porque assim, isso é um negócio que é até legal de falar, desculpa, Bernardo, de cortar. Sim. Mas é que o guitarrista, o Ômega, o antigo guitarrista, porque eles não tinham nome, mas eles tinham símbolos, né? Então eles meio que tinham personalidades. O Ômega era o outro guitarrista do Subvision, que é outra banda do Tobias. E aí, ele, tipo, deu mó treta esse ano e tal, e meio que falam que é meio que por isso que Tobias matou a linhagem dos eméritos, tá ligado? Dos papas. É, porque pra, tipo, falar que, ó, que realmente matei aquele passado, agora é outra coisa. E no começo era uma banda. E aí depois da treta e o Tobias meio que. Ah, esse Tobias é tipo o Billy Corgan do Ghost, assim. É, então ele faz tudo. Como ele é o. É o Trent Reznor do Ghost. Não, mas pelo que eu entendi, ele é menos babaca, assim. Na verdade, esses caras. Pô, o Trent Reznor é bacana, Rose, cara. É menos babaca que o Billy Corgan. Não, o cara é gente boa. O Billy Corgan é vacilo, mas o Trent Reznor é legal. O Trent Reznor é legal pra caralho. Pô, mas ele não tem umas histórias aí meio babaca pra caralho? Trent Reznor? Não sei. É. Cara, eu vi do cara, o cara é bacana. Assim. O que eu vi é que o maluco, tipo, cobrar um de autorais dele lá e tudo mais e querer mexer com alguma coisa assim. O Tobias meio falou, não, minha bola e tudo mais. Mas, tipo, eu meio que concordo. Minha com bola, ele, tá ligado? mas eu meio que concordo, cara. Porque o maluco tá realmente, assim, ele tá construindo. Eu acho que ele tem toda uma trajetória do Ghost já na cabeça dele, já. Tá ligado? Não necessariamente todas as músicas e tudo mais. E você que não conhece, outro ponto interessante de falar que, por exemplo, eu acho que o terceiro Papa, não tenho certeza, ele, tipo, o personagem dele, e entrevista sem a maquiagem, mas com maquiagem, parecendo um senhor, tá ligado? Careca. Não, ele só falava italiano. Esse é o segundo Papa. E ele só falava italiano. Cara. Que loucura. E é muito maneiro isso, cara. É o segundo Papa. É, tipo, dá pra ver. Dá pra perceber que esse cara, ele tem a ideia... É que sempre tem uma pessoa, ou às vezes duas na banda, que tem o conceito, né? Que é o detentor do conceito, assim. E o resto é... Eles circulam, assim, tipo, eles são, né, os satélites, né? A galera que dá o apoio, assim. A galera que dá o apoio. Mas, tipo, né, que toca, que faz o arranjo, pá. Mas sempre tem o cara que é o conceito, né? Tipo, tu olha as bandas, ah, sei lá, pega... Fear Factory é o Dino Cazares, é o cara do conceito, né? Tu pega, né, ali Morbid Angel é o Trey, né, que é o cara. Enfim, tipo, sempre tem um cara que é o cara que é o detentor da ideia da parada, né? Sim. E eu acho que realmente o Godoka é o cara que fica pensando a banda, né? Sim. O dia todo. Eu acho que o Godoka falou que a banda tá numa crescente aí, e cara, ao vivo isso é bem real, assim, cara, eu tô ouvindo bastante bootleg de som ao vivo deles. Sim, tem shows cara, inteiros no YouTube com boa qualidade, cara, e cara, eles estão muito bem ao vivo. É muito bom. E a banda cresceu pra caralho em número também, porque agora são 3 guitarras, ou tipo, 2 guitarras e 1 violão, baixo e 2 tecladistas e bateria, tá ligado? Sim. 2 tecladistas mulheres. Né? E cara, e as músicas novas ao vivo estão funcionando pra caralho. Sim, sim. Os dois singles, cara, eles são. Cara, os dois singles já. Deve ser as músicas. Mas eu ouvi esse ano passado aí. Cara, Rats. Rats eu ouvi menos, mas Dance Macabre, cara. Dance Macabre, eu, tipo, primeira vez que eu ouvi, eu fiquei meio assim. É linda. Cara, virou uma música que cresceu tanto pra mim, cara. Eu adoro Dance Macabre. Matuza. O que ferrou o Dance Macabre foi aquele clipe nojento com tanto de gente fazendo. Ah, é que foi o clipe que foi aquele lá, do Stories do Instagram, cara. Foi um bagulho muito lindo. É. Sim. Muito milênio. Aquilo foi muito bosta, cara. Apesar de ter, tipo, o Charlie Benante tentando fingir depois. Que tá cantando. Sim. Na verdade, inclusive, fazer uma crítica. Inclusive, fazer uma crítica aqui, que ele fez o clipe do Dance Macabre meio que conta a origem do Papa Nihil, né? Do Papa Zero lá. Do Papa original. Só que, no anúncio do... No anúncio do Papa, ele reclama lá do cardeal, o Papa primordial lá, o Papa Zero, reclama lá que ele não é da linhagem do sangue, porque tipo, ah, o meu pai foi Papa, o pai do meu pai, o pai dele, pô, mas aquela história meio que, ali meio que contradiz a história do bagulho, porque ele vem do nada, ele é um cara que chega na festa do nada e vira o Papa lá, enfim. Será que você encontrou um furo de roteiro? Furo de roteiro, ou a gente vai ser surpreendido ainda nessa história. Deixa eu falar sobre a Reds, que ela foi a primeira vez. Não gostei tanto não, mas cara, depois que eu ouvi, prestando atenção no clipe junto, porra, aquela ideia da dança junto foi muito foda, cara. Ah, eu, aquilo conceito foi muito legal, foda. O conceito eu gosto. Porra, mas pegaram um dançarino muito baixinho pra cabeça, cara. Sim. É um cabeção com dançando bem pra caralho. É um cabeção, assim, não ajustaram o capacete pro cara. Eu achei muito foda. E isso entra em outro ponto que eu quero falar, que eu ouvi o Gastão falando sobre, que Ghost é uma banda pop travestida de heavy metal, tá ligado? Sim. E, cara, isso é muito foda, porque eu fico pensando no black metal, essas coisas no lance que eles querem passar mensagem de Satã, essas coisas assim, e não tem jeito melhor do que fazer isso, cara, tá ligado? É, pros ouvintes que forem intrusão e falam, ai, Ghost, não é metal, não sei o quê, pô, loucura de vocês, cara, não é mesmo, e aí é legal, pô. É popzão, velho. Tava pop. Tocando na academia esses dias. Esse macabro, cara. Tocou cara, depois tipo de Beyoncé, tá ligado? Os caras fazem cover de ABBA, os caras fazem tal. Tipo, porra, você queria que fosse um true metalzão do mal, velho? Sim. Cara, quando eu tive confirmação, né? Confirmação, tipo, se iluminação espiritual, né? Eu fui levar o menino dentista, tava a revista lá, tive acesso exclusivo, Rogerinho. O que eu vi que assim. O Ghost parece que ele tá numa escalada. Eles lançaram o disco anterior, que eu nunca lembro o nome, o Melhora. E depois lançaram como single Square Hammer, que é uma música foda pra caralho. Sim, e você pensa, pô, por que essa música não entrou no álbum, cara? Sim. Pô, eu tô ouvindo aqui essa Dance Macabre, é legal pra caralho, meu. É muito bom, cara. Sim, é muito bom. Legal pra caralho, vou começar a ouvir Ghost. Eu adoro a letra, porque ele fala, tipo, ele fala, just wanna be with you. E aí você fala, você entende, quero ficar quero com estar você, com né? Você, né? E é Be Witch, que é enfeitiçado. É muito bom. É muito bom, cara. Muito bom ficar de Witch. Cara, Riz, cara. É a banda que a minha namorada... Mó gospel. Sim, é linda Riz, né, cara? É bonita. É linda, cara. Aí você vê que ele tá cantando louvor a Satã, mas... Pô, mas cara, mas o arranjo de violão ali, junto com a voz, é uma coisa absurda. Não é desse álbum, né? Mas é uma coisa absurda, assim. Puta que pariu. A minha preferida do álbum é See the Light, que é linda também. É realmente uma banda pop travestida de metal aqui, cara. Sim, muito. Sim. É uma afinação alta, a melodia pegajosa. Não tá problema. Olha aí, é o pop do capeta. Pop do capiroto. É assim que ele vai entrar na cabeça dos jovens. Exato. Fazendo stories do Instagram. Vocês estão reclamando stories do Instagram, mas é tudo plano, cara. Sabe que eu nunca fiz um story do Instagram. É o demônio fazendo slackline junto com o Bruno de Luca. Exatamente. Eu nunca fiz um story do Instagram porque eu me acho velho demais pra isso, tá ligado? Então, a partir de agora, se você fizer, a gente vai saber que é a influência do Ghost na sua vida. Exatamente. Cara, eu fiz um story do Instagram e foi uma bosta. Tipo assim, eu tentei bater a foto saiu torta, eu tentei deletar, não deletei, coloquei a legenda errado. Eu falei, tá, não serve pra mim. Eu não posso falar nada. Só meus cachorros. Essa banda é a Lady Gaga do mal. Sim. Exato. Não, a Lady Gaga do mal chama-se Die Antwoord. Isso é chato pra caralho. Isso é chato. Não. Só uma coisa que passou direto aqui, mas o Matuso é uma puta blogueirinha em Instagram, tá? Só pra deixar claro aqui. Eu não posso falar. Eu falei que é. Blogueiraço. Inclusive, se as marcas quiserem me mandar uns álbuns, menina, essa aqui chegou sem recebidinhos da Relapse Records. O novo Luiz que não assalte aqui, meninas. Que horror. Pro Luiz que não manja muito de Ghost, cara, escuta uma música instrumental chamada Miasma. Miasma. Ela começa com metalzão, tal, pesado, bonito. No final tá tendo um solo de saxofone. Cara. Maravilhoso. Olha que loucura. Linda essa música do caralho. Já tô seguindo eles aqui. Comecei a seguir eles pra ouvir depois. Esse podcast já valeu por mim. Pode fechar. Já convertemos o Luiz. Ó. E pô, então, o Luiz curte os negócios extremão também, né? Tipo. Curto. Assim. Cara, eu sou muito bizarro, porque eu vou desde do pop até o metal extremo, assim, tipo. Eu gosto de uma. Todo mundo aqui, assim, tem. Né, eu gosto de uma galera pop, assim, e gosto de umas coisas muito, muito insanas. Assim. Eu gosto sempre de falar, cara, eu gosto de Nelly Furtado. Eu também, cara. O primeiro disco é legal, o primeiro disco é bacana dela. Bacana. Quer aproveitar e puxar o seu aí, Luiz? Vamos puxar então. Eu anotei algumas coisas. Então, já que vocês estão falando em brutalidade e tal, duas coisas esse ano. Uma eu ouvi e me pegou a full, e a outra eu vou te falar que eu não ouvi com calma ainda. O que me pegou foi o novo do Unleashed, o The Hunt for White Christ, que eu gosto pra caralho de Unleashed. Não sei se vocês curtem, se vocês manjam do Unleashed. que é uma, é uma banda muito, muito por cima, cara. Eles são também suecos, acho, e eles são tipo a versão original do Amon Amarth, assim. O Amon Amarth é a versão de boutique do Unleashed, assim. Os vikingsão, é death metal, conforme eles foram ficando velhos, eles foram ficando mais brutais, assim. Pega os primeiros discos, não é tão brutal, é legal, assim, mas não é tão, tipo, e aí vai pegando mais para os anos 2000, os caras brutalizaram de uma forma, assim, e esse disco é violentíssimo, assim, violentíssimo, e é tudo muito limpo, assim, o vocal é agressivo, só que tu consegue entender tudo que ele canta, sabe, é bem, bem limpo, assim, e, meu, vale muito a pena, é uma banda que vale a pena vocês pegarem toda a discografia e curtirem, tipo, é muito legal mesmo, assim. E o outro é o novo do Hate Eternal, o Upon Desolate Sands, acho que é o nome. Sim. Essa banda não manjo. Não manjo, cara? Eu manjo mais ou menos, porque o guitarrista é um dos maiores faz-tudo do death metal. Eu não sei se é o mesmo, que é o produtor do Mob Genius. O Rutan, é o do Eric Canibal Rutan. Também. É o Eric Rutan, ele é o novo Scott Burns da cena death metal americana, assim, tipo, ele é maluco foda. É muito foda, e assim, tipo, eu não sei, o meu disco preferido do Morbid Angel é o Domination, né, que é com ele, né, e metade das composições é dele, assim, e o Hate Eternal, tipo, é como se fosse uma continuação daquele disco, só que extremo, assim, sabe, com muito blast beat, assim, muito extremo, só que tem aquelas melodias malucas dele, tipo, umas dobras de guitarra muito, muito insanas, assim, e, cara, é um trio, é ele na guita, e um baixista e um batera, e, cara, é brutal demais, assim, é das coisas mais brutais da atualidade, assim, que é aquelas coisas que são brutais, mas que não são repetitivas, sabe, tipo, por exemplo, eu não gosto muito de Crisium, porque eu acho Crisium, quando eles são extremos, é tudo muito igual, assim. Exatamente. Sabe? É tudo, cara, muito. Eu ia citar o Crisium nesse podcast, porque todo mundo tá pagando pau pra caralho pro álbum do Crisium. E eu não consigo. Eu não sei porquê, eu não consigo, cara. Também não, cara. Não. Eu lembro da época lá do Black Force Domain, eu até ouvia Crisium quando era PA e tal. Cheguei a conhecer os caras são gente boa pra caralho, assim. Mas depois eu comecei que meio que me perderam, assim, sabe? Tipo, eu acho meio tudo igual, assim. Meio tudo parecido, e o Hate Eternal não, cara, eles têm uma coisa que te pega, assim, sabe, e eu acho que se vocês forem começar a ouvir, começa pelo I Monarch, que é um disco muito foda deles, assim, que é um disco muito, tipo, as melodias grudam na cabeça, assim, muito a fuder, então são esses dois lançamentos, assim, desse ano, que na verdade, tipo, o Unleashed eu já vim acompanhando, que eles vão largando no Spotify, né, 2017 eles foram largando coisa, né, sabe, tipo, que nem vocês falaram do Judas, né, os caras foram largando, sim, assim, vai largando singles ali e tal, e aí no ano seguinte lança o disco, né, e foi o que aconteceu esse ano, assim, eles lançaram esse disco novo e, puta, é muito foda. Pô, eu vou, caralho. Vou ouvir mais um Unleashed, assim, porque eu gosto de Amon Amarth, então vou ouvir o... É, cara, eu brinco dizendo que eles são a versão original do Amon Amarth, mas, tipo, é bem diferente. O Amon Amarth, ele tem... O Amon Amarth, ele tem aquela pegada... Tá, tipo, os dois são bem death metal europeu, né? Sim. Mas o Amon Amarth, ele tem aquela pegada de death metal melódico, assim, que o Unleashed não tem. Mas nos primeiros não tinha, não, cara. O Amon Amarth, nos primeiros não tinha, não. Foi tipo, simplificando com o tempo, né? Só ficando mais. Ele foi igual o Arcanine. Né? Ele, cara, foi igual o Arcanine. Eu gosto bastante do último álbum do Amon Amarth, que é o de 2016, sim, eu acho. Que uma parte de gente caiu matando, mas eu gosto, cara. Umas coisas bem antigas. Eu gosto de todas as músicas. Umas coisas bem antigas do Amon Amarth, eu acho meio parecido com Hipócrise, que Hipócrise é a minha banda de death metal preferida, né? É a banda de death metal que eu mais amo no mundo. E eu acho que tem umas melodias, umas coisas bem parecidas, assim, uns riffs bem parecidos, mas atualmente eu não escutei mais nada novo deles pra saber como é que é, assim. Mas, tipo, o Unleashed, ele tem aquela levada, tipo, mais crua zona, sabe? É bem cru, assim, os timbres são bem crus, assim, é tudo meio quase analógico, assim, sabe? E meu, é muito violento. Ah, vamos pra caralho. Lança álbum ano que vem, esse ano, inclusive. Estamos de olho. É, daqui a pouco a gente faz o programa Previsões pra 2019, aí não grava mais nada também. Exato, é isso aí, cara. Mais um ano, né? Dois podcasts por ano, é isso aí. Previsões e melhores. Previsões e melhores, vamos embora. Previsões e daí no melhores. Carlos, pode querer. Vamos ver se fechou as previsões, assim, né? Sim. Aí a gente escolhe um álbum merda pra falar, tipo foi o do Angra, e pronto, a gente vai seguindo. É, exatamente. Primeiro, começo do ano é previsões, e final do ano, um podcast de 2 minutos falando, ó, erramos tudo, entendeu? Os que a gente achou que ia ser bom foi ruim e teve umas surpresas aí. Exato. Mas é, vai lá, Godó. Puxa os seus aí, Godó. Cara, então, vocês estão falando de death metal, vocês falando de um tanto de coisa que eu não conheço. Aqui tá ficando muito técnico, tá ficando muito sério. Godó vai falar Vamos de puxar uma coisinha. Uma coisinha nacional, uma coisinha Toca e Me Voe, um negócio, um metalzinho. Toca e Me Voe. É nacional. Metalzinho não, moleque. Não existe. Exato, bem moleque ali. Ele terreno. Vai mandar Angra Omni. Não me vem com Project 46. Não me vem com Project 46. Não, não. É um disco com um nome muito bonito chamado Gente Ruim, Só Manda Lembrança pra Quem Não Presta. Grana Gasosa, finalmente de volta com o disco novo. Eu vou me retirar desse podcast até vocês terminarem esse assunto, tá? Aí vocês continuam. Por que tu não curte Gangrena Gasosa, meu? Cara, eu tenho um ranço de Gangrena Gasosa. Mas... Capaz, meu, muito bom, meu. Assim, não é o disco mais bem produzido, na minha opinião, mas não é o melhor disco deles. Pra mim, o Se Deus é 10 pra estar na minha amiga é melhor. O meu é o Smells, cara. Eu acho o Smells muito bom e eu gosto da não produção dele, cara. Nossa, cara, Smells. Eu gosto do nome. Smells Like Tenda Espírita é. Muito bom. Mas o melhor. Nunca mais. O melhor disco é o que tem Não Entendi Matrix. É o Deus. Se Deus é 10, você tá mais a 666. É, isso aí. É. Bah, Não Entendi Matrix é a melhor música dos caras. O Gente Ruim, cara, eu descobri que ele tava em crowdfunding só quando já tinha fechado já o financiamento. Ah, porque senão eu tinha contribuído, viu? Porque Matheus, você vai pirar aí, mas eu contribuí. Eu dei 10 reais, 15 reais. Eu sei, eu lembro o que você falou. Eu contribuí, eu ganhei o prêmio. Eu ganhei a caveirinha. Eu não gosto. Ganhei HQ aqui do Amputação. Eu ganhei. Pô, legal. Caralho, cara, que disco pra se tocar no churrasco da família, sabe? Fiscal de cor, Terno do Zé. Trabalho pra vir te comer, cara. Puta que pariu. É bom. Mas eu vi 3 shows dessa divulgação desse disco aí. Aliás, uma aí com outra banda que eu vou citar hoje também. E, cara. Eu vou citar essa também, então tá suave. Vai citar também. Mas eu vou falar que eu gostei médio, assim. Eu gostei, mas o Smells e o Deus, cara, porra, puta que pariu. Cara, eu gostei porque, tipo, trabalho novo em 7 anos, né? Então, qualquer coisa que saísse, né? Sim, sim. Qualquer coisa que não seja, tipo, os Chinese Democracy, né? a gente gosta, entendeu? Se tem 2 musiquinhas que salva, tá legal. Tu pensa que deve ser difícil pros caras, né? Porque, tipo, a banda existe há 1000 anos aí. Os caras devem ser tudo, sei lá, publicitário, bancário, sei, alguma coisa. Tipo, ninguém deve viver da banda, né? Deve ser foda. Os caras. Um dos vocalistas é vocalista de outra banda que eu nunca lembro, cara. Mas é outra banda conhecida no meio independente, assim, mas. Cara, eu tô até digitando Gangrena Gasosa aqui. Pô, tá falando? Eu não conheço, não. É o que fica com a palha na cara lá. Ele é um vocalista novo. Ele ganhou no concurso também, cara. Ele entrou como vocalista no concurso. Eu esqueci, cara, o nome dele. Coisa linda, velho. É, exatamente. A gente sabe que, tipo, na nossa época só tinha concurso pra loira do Chan. Hoje em dia é, né? É. Cara, um ponto legal de falar, que eu até comentei com o Matuza sobre isso ano passado, mas a percussão e a bateria estão muito bem gravadas, velho. Isso é muito legal de ver. Encaixou muito, assim. Tá muito bem também, não tá uma bagunça, isso é muito legal. Eu até, o Denada veio, né? Denada é o maior fã de Gangrena e tal, né? E aí ele até falou, não, houve algo novo, eu fui ouvir, cara, não consigo. O ranço é maior, cara. Pô, cara, eu gosto, realmente, é uma banda cara, de qualidade, pra caralho. Uma banda que eu não gosto. Sim, foi uma banda que demorou, cara. Demorou pra eu curtir, assim, cara. Pra mim foi tipo com Metal Extremo. Metal Extremo eu escuto uma vez, aí eu acho estranho. Aí eu deixo ali curtindo um tempo ali, tipo vinho, assim. Você deixa no escuro, depois você volta a escutar aos poucos. Sim. E sei lá, cara. Eu adoro essa banda. Não sei, cara. Eu tenho que só falar que eu entendo Matuza. Eu entendo Matuza. No show eles falam os bagulho babaca pra caralho. Ah, imagino. Eu tenho vários problemas com a banda. é mais pessoal do que o som, assim, tá ligado? O som sim, sim, me desagrada, assim, não é uma banda que eu acho ruim. Mas eu não consigo ouvir porque as paradas me desagradam. Eles têm uma música nesse disco que é falando mal de vegetariano e tudo mais. Isso, Matuza, eu sei que não vai ficar bolado, mas eu fiquei bolado. Mas é tudo isso, cara. Assim, é toda uma parada. Tipo, é toda uma banda que o cara. Que tipo, faz todo sentido o cara ter quando ele tem 15 anos. Só que é tudo uns caras de 40 anos na costa, tá ligado? É, mas eles começaram quando eles tinham 15, né? Provavelmente. Okay, mas, porra, cresce aí. É que é foda, né? É que é foda depois tu seguir falando as mesmas coisas de que tu tinha 15, né? É. Eu implico com isso um pouco, assim, a banda que segue falando da mesma maneira, né, com o mesmo tipo de liricismo de quando era adolescente, sabe, tipo, sem camada nenhuma a mais, né, por favor, o bom de tu ficar mais velho, que tu vai ficando teoricamente mais inteligente, tu consegue colocar mais camadas nas tuas letras, né, e tu enriquece a coisa, né, tipo, agora se tu mantém a mesma, né, o mesmo raso de quando tu era piada, aí, putz, né, sim, qual é? Eles têm alguma coisa que fica interessante, tipo, não é camada, mas se você pegar a história do Eu Não Entendi Matrix, é tipo, o cara literalmente escreveu a reação de um colega dele, que era segurança com ele, ao ver Matrix. É a classe operária vendo um filme que o cinéfilo adora explicar e tudo mais. E tipo, a letra é exatamente a reação do cara. Isso é choque de cultura. Foda, é choque de cultura. Antes do choque de cultura. É a mesma premissa. Cara, corrigindo o meu erro aqui, o Ângelo Arede, um dos vocalistas, ele saiu da banda uma época, foi pro Dorsal Atlântico e depois voltou pro Green Day. Ele foi pro Dorsal Atlântico? Meu Deus! Caralho! Porra! É. Rolou até um minuto de silêncio aí. Foi, até a galera que parou pra pensar. parou pra refletir. Os caras são foda. O Brizado começou a pensar nas suas escolhas, assim, né? Tipo. Manda o seu, porque eu sei que você vai queimar uns meus, tá ligado? Você. O meu primeiro álbum que eu falei pelo time, né? Porque a gente tinha que falar do Judas. Sim, mas sim. Agora eu vou falar do meu álbum preferido do ano mesmo, que é um álbum que eu literalmente chorei ouvindo, que é um álbum que eu fiquei mal ouvindo, mas, cara, é um álbum que eu fico mal e feliz ao mesmo tempo toda vez que eu ouço, que é um álbum novo do Yobi, que sim, é o Our Hall. Or How Heart. Caralho, assim, o Mike Scheid, que é o vocalista, baixista, dono da banda, não, guitarrista, desculpa, dono da banda, enfim, ele, em 2017 pra 2018, ele quase morreu. Ele teve um... Eu não sei, cara, eu não lembro exatamente o que ele teve. Ele teve uma doença fodida. Mas é um problema de coração, cara, ele teve um problema de coração mesmo. É, então, e ele quase morreu mesmo, sim. Tanto que o Red Fang fez uma turnê inteira pra arrecadar fundos pra fazer a cirurgia dele e tal. Assim. O cara ficou. Tanto que quando. Historiazinha babaca, mas quando o Red Fang veio pro Brasil, eu conheci os caras. E aí eu conversei com os caras sobre isso. Falei, porra, né, é difícil a gente conseguir notícia aqui e tal, como é que tá o Mike Scheid e tal. E os caras ficaram mó felizes, assim, tipo, porra, alguém no Brasil veio perguntar do cara, tá ligado? Muito bem da hora. E pra uma banda de Doom. Acho que a maior inspiração é você quase morrer, né, cara? Então, ele voltou e escreveu esse álbum. Puta que... Cara, sério, é difícil de descrever o quanto que esse álbum mexeu comigo. E eu também tava num momento complicado e tal. Então é um álbum que bateu muito real, assim, cara. Toda vez que eu... E ele é lindo demais, né? Sim, tanto o álbum quanto a arte, né, cara? É um álbum muito bonito mesmo. O Luiz falou da parada aí de tipo, ah, a gente hoje em dia não consome mais música como a gente consumia antigamente, faz tudo ao mesmo tempo e tal. Cara, esse é um álbum que eu sento, coloco pra tocar e fico, tipo, olhando pra parede, só ouvindo. Sim. Cara. Álbum que eu fiz isso algumas vezes já, assim, de madrugada, sóbrio, por incrível que pareça. E caralho, velho, é um álbum que é. Se alguém Mas é que tá, né? Não precisa tá bêbado, né? Música boa não precisa tá bêbado. Exato, cara. É óbvio que você viaja muito sozinho, assim, cara. E, tipo, você sempre pergunta, tipo, porra, cara, Doom Metal, o que é Doom Metal? Cara, ouve isso aqui, ó. Isso aqui você entende que, mano, é um álbum. E eles fogem um pouco do Doom tradicional também, né? E tipo, cara. Assim, porque ele é um. Eu diria que é psicodélico. Né? Ele é psicodélico. Exato, ele é mais contemplativo, ele não é tão pesado, apesar de. Eu acho que talvez até menos pesado do Yobi, assim. Yobi tem, ele tem uma música muito pesada, mas ele é um álbum muito. É muito isso, tipo, é muito intimista, se é que a gente pode dizer isso, sem parecer muito babado. E ele é o que tem mais música dissonante pra mim. Pô, eu só quero explicar uma coisa aqui, que eu não coloquei esse disco como preferido, porque eu achei que não era meu lugar de fala, que eu conheci Yobi tem, tipo, 6 meses. E, cara, e tipo assim, você fala, citou o Yobi, Matuza, se eu não me engano, no programa que a gente perdeu do ano passado, tá ligado? Acho que sim. Aí, no meio desse no YouTube assim, apareceu o quando eles lançaram do qual a música? Acho que é All Horror. É, isso. A música, caraca, me pirou, cara, me pirou, ficou louco. Eu fiquei, caraca, como que isso existia? Eu não conhecia. E, pô, eu fui ouvir a discografia toda, tá ligado? E, tipo, tanto que meu álbum preferido é o anterior desse, é o Cleaning Path Ascender, é isso? Isso. Sim. E porque tem a música Meryl, pra mim, é a melhor música já feita. Meryl é linda, foda que, tipo, é difícil você indicar pra alguém que tem, tipo, 18 minutos, tá ligado? É foda de indicar pra alguém. Sim. E, cara, eu já tive que tirar ela enquanto eu tava dirigindo, que me deu um negócio horrível, assim. E ao mesmo tempo é bom. E, tipo, caralho, é foda. E o álbum no Our Heart, ele tá inteiro no YouTube, no canal da Relapse Records. Então, tipo, eu tava ouvindo agora aqui pra ver o que era, porque eu não conhecia. Ah, sim, cara. O Mike Scheid, cara, ele é um cara que ele é muito genial, assim. Ele tem, tipo, umas 4 bandas. É aqueles caras que, tipo, são mega inquietos e dentro dos nichos que eles estão, eles são mega reconhecidos, mas são caras meio underground, assim, cara. Ele tem uma outra banda, que é uma banda de, tipo, heavy metal, assim, cara, tipo, quase um speed, assim, que é totalmente diferente do Yobi, e eu conheci, tipo, esses dias. Falei, cara, eu nunca ouvi essa outra banda dele. E é incrível também, cara, tipo, é incrível como o cara consegue ter esses dois lados, assim, tão forte. Foi meio Peter Tatgan, assim, meio Devin Townsend. O Devin... Você estava falando de disco pra escutar sóbrio, né? Beleza, deve estar. Mas se você tomar uma dosezinha de Transcendence, meu filho. Então, o Matuza esses dias, ele colocou um negócio de blogueirinha no Instagram e alguém perguntou, tipo, música pra viajar, tá ligado? Entre aspas. Uhum. E ele respondeu o Meryl do Yobi. E, cara, eu ainda não tive a oportunidade, mas é pra caralho, assim. Puta que pariu. Tá bom, olha. Putz, 18 minutos eu tô vendo aqui. Sério. Não dá play, não. Espera acabar. É incrível. E a versão acústica que não é do álbum que a gente tá falando, né? Mas é a versão acústica que o Revolver é maneiro. Então, assim, cara. São discos pequenos, assim. Tipo, pequenos. Número de faixas. 7 faixas o disco novo. Porque é incrível. O disco novo tem 7 faixas. Né? É, 14 minutos cada música. O disco novo tem 7 faixas, e as 7 faixas, elas estão, as 7 seguidas no top 10 do Spotify. Cara, porque é um álbum que o Bernardo, ele falou que ele gosta mais do anterior, né? Eu tô, não sei se eu tô, tipo, muito empolgado ainda, mas pra mim esse álbum, cara, tipo, uma das melhores coisas que eles fizeram de sempre, assim, cara. Esse é estourado, tipo assim, a mídia em geral considera outro disco até o melhor do ano, que é um outro que eu acho que você vai queimar também. Mas esse pra mim é um estourado disco que eu ouvi esse ano, assim, tipo, que lançou no ano também. Talvez tem vários álbuns que eu devo ter ouvido bem mais, porque esse é um álbum que eu não escuto. Ele é um álbum que dói ouvir, né, cara? Tá ligado? Ele dói ouvir. É, não ouço, tipo assim, tanto no busão, tá ligado? Acho que não, fui parar e escutar esse álbum de verdade, tá ligado? É, mas é um álbum que com certeza bateu mais forte, assim, pra mim. Se você tá aí triste, querendo ouvir o famoso rock tristão, você vai ouvir o Yoga. Eu só queria apontar outra coisa, que você vê vídeo ao vivo, assim, as músicas são grandes, eles tocam um doom que tem muito lance de improvisação no meio, tá ligado? Só que não é improvisação tipo com escala pentatônica, com solo de guitarra, é improvisação com riff. Isso é muito foda. Isso é... O Black Sabbath meio que fazia isso, tá ligado? Eu acho muito foda isso. Porra. É que, né, o tempo da música é tão devagar que entre um tempo e outro você consegue fazer um monte de coisa, tá ligado? Então, é, você consegue meter uma outra música no meio. É. Sim. A improvisação com riff, cara, é foda demais isso. Foda demais. Esse é o meu álbum do ano, que eu emocionado. Eu sou o próximo, né? Sim. Eu sou o próximo. Vou falar por alto aqui, mas acho que eu não. Você vai falar algum álbum que tem um astronauta na capa, Matuza? Vou. Então não vou falar vou de sim. Não. Porque então esse, vou é o ano, outro. Esse é o ano do Duzão. Esse é o ano do Du mesmo. Então eu vou queimar dois, mais ou menos, que eles, na verdade, eles são álbuns curtos, são EPs de duas bandas brasileiras que se relacionam. O primeiro é a banda que eu vi o show esses dias, onde eles tocaram todo o álbum no show e durou 7 minutos. Durou 7 minutos. Que é o Surra. É, o Surra. eles fizeram um split com o Damn Youth. Tá ligado? E, cara, o Surra é mais ou menos. Eu tenho que sempre falar deles em todo. Basicamente, é carinha quase. E é uma coisa que eu falei com o baterista do Surra do show. Que eu falei com ele, agradeci tudo mais. Eu falei, cara, eu sei que vocês não são o único, mas vocês me mostraram que o metal não é babaca. Tá ligado? Exclusivamente babaca. E, tipo, isso mostra muito nesse split, porque o Surra me mostrou muita banda nova brasileira boa, tá ligado? É, conhecer o Surra e as bandas que tocam com eles, e o universo deles ali, me fez conhecer um monte de música foda, um monte de banda foda também. Surroverso. Surraverso. E eles vão lançar um full esse ano, novo. Já tem a capa, já tá foda. Maneiro. E eu acho o Surra uma das melhores bandas nacionais hoje, fácil. Assim, sim. Fácil. Por sinal, assim, gosto muito do Gangrena, mas, pô, eu veria 30 shows do Surra no lugar, cara. Porque caralho, foi. É foda demais. Não, eu imagino que deve ser uma energia do caralho. Cara. E, tipo, são três malucos. São três malucos só, cara. É, tipo, entre aspas, hardcore, né? Mas é trash hardcore, né? E, cara, eles todos são muito bons tecnicamente, assim. Tipo, não é três acordes do yourself. Os caras são caras. Não, cara, são um riff intricado pra caralho. É o Léo lá, que é o guitarrista, ele faz uns riffs intricados pra caralho, cara. No show, um cara pediu uma música, ele falou, cara, nem lembro. Ele tentou tocar essa e ele olhou e falou, não lembro não, foi mal. Cara, tem um. Genial. Uma das bandas que anda com eles aí, que é o Desalmado, né? O Estevam Romera, que é o guitarrista, ele tem um canal no YouTube. Vale a pena seguir o canal dele, que assim, não só ele mostra muita coisa de bastidor, porque ele é câmera do Sepultura, e é legal você ver coisa de, né, dia a dia de estrada, essas coisas é legal, mas ele mostra muita coisa do estúdio dele também, que é o Family Mob. E tem um vídeo que é ele e o Léo do Surra mostrando qual que é o setup de show deles e tal. Cara, é muito legal, assim, cara, pra quem gosta desse tipo de coisa, assim, pá. Sim, é bem foda. E vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim. Perfeitamente. Tá, é porque ficou mudo, eu fiquei com medo de ter caído. Somos educados. O outro. E corto, né? Eu que corto, mas foi mal. E o outro que eu queria falar, cara, é o EP. Eu acho que o EP, acho que não chega a ser full, não, mas é o primeiro registro delas, que é o EP do Escrota, cara, que eles lançaram eticamente. Eticamente questionável, cara. E eu não sei se eu queimei de alguém aí, foi mal, mas, cara, tá muito não, foda. É uma banda muito foda. Tá foda. Nem coloquei na lista foda, aqui. Uma banda muito foda. Eu tô com. Eu não vou falar que é um Surra feminino, que ele as características de cada um ali. É. Mas é tipo, é um crossover, e é só com mina, tá ligado? Em vez de ficar. Se você for comparar com outra banda com mulher, que é o Nervosa, por exemplo, que é outra banda, que é uma banda que eu vou falar também, mas é. Ele não. Pegada trash, não, ele é mais um cross mesmo. Então ele tem muito do hardcore, mas também com os riffs intrincadaço pra caralho. Metallica. E eles vão tocar com Nuclear Assault aqui no Brasil esses dias aí. Ah, que massa. Pô, deve ser um show foda pra caralho. E infelizmente não vai vir pro Rio, é claro, velho. Cara, tem um videozinho do Escrota no YouTube. A qualidade é boa, mas tipo, elas estão tocando num gramado de fundo de casa. Assim. É muito foda, cara. É do caralho, assim, o som delas, cara. O lugar é meio triste, assim, mas elas mandam bem pra caralho. É muito bom, cara. Eu gosto bastante. Eu vou falar que me incomoda um pouco, mas eu acho que isso é mais de questão de gravação, e quando elas conseguiram uma gravação ultra pica, como é gravado os vocais, entre aspas, não limpos, mas que não são guturais. Eu acho que quebra um pouco, só isso. Uhum. Da hora. Sou eu agora? Tá, então, eu vou fazer um jabá, mas não é só pelo jabá, é porque o disco também foi uma das melhores coisas que eu vi esse ano mesmo. E, que é a banda de um amigo meu, que é uma banda lá de Los Angeles, que chama Westfield Massacre, que é a banda que não sei se vocês lembram do Divine Heresy, aquela banda do Dino Cazares, que ele fez no hiato do Fear Factory. Não. Não? Tá, enfim, tipo, é uma banda que era o vocal esse do Divine Heresy, e o batera era o Tim Young, que era a batera do Morbid Angel, né, fez turnê, tá fazendo turnê com uma banda cover de Morbid Angel com o David Vincent e tal. E aí, enfim, tipo, eles montaram essa banda, e aí o cara saiu, e um amigo meu, que é daqui, de Porto Alegre, tá morando nos Estados Unidos, né, tava morando em Los Angeles, agora ele mora no Arizona, o Jill, que ele fez teste e entrou na banda. Né? Tipo, ele fez, gravou uns vídeos tocando o som dos caras e entrou na banda e tal. E aí os caras lançaram um disco, fizeram turnê e tal, e aí eles fizeram o crowdfunding pro segundo disco, e o Tommy Vext, que é o vocal, meio que sacaneou os caras, saiu fora da banda, foi pra outro, foi tocar com o Doc Coyle, que era do God Forbid lá, e daí, tipo, pulou fora e deixou os caras na merda, assim, e aí os caras, tipo, arranjaram um outro vocalista, terminaram o disco, e o vocalista é, tipo, 10 vezes mais vocalista do que o cara, é um vocalista de hard rock, o cara é um vocalista de hard rock, fazendo vocal berrado, fazendo vocal gutural, cara, tipo, é uma banda, eles são meio que, tipo, uma mistura de heavy metal com metalcore, com... Né, tipo, esses American Metal, sabe? Tipo New, sim, Wave of American Metal, assim, tipo que o Switch Engage, essas, sim, paradas assim. Eles são uma banda assim, é legal pra caralho. Vou mandar pra vocês aqui um som deles. E aí eles lançaram esse disco por crowdfunding, até, tipo, até ajudei, paguei junto lá. Chama Salvation, que foi, cara, tipo, é um discaço, foi uma puta de uma surpresa, assim. Os caras deram a volta por cima de maneira linda, assim, porque quando o Tommy Vext saiu da banda, uma galera começou a xingar eles e dizer, ah, quero meu dinheiro de volta, porque eu tinha pago o crowdfunding por causa do Tommy Vext, vocês são uns merda, não sei o quê. E os caras deram a volta por cima, assim, de maneira violenta, assim. E, tipo, o disco é um discaço, cara, é um discaço, assim. Tipo, os caras realmente fizeram um trabalho lindo, assim. E eu acho que vale, foi uma das coisas mais legais que eu ouvi esse ano, assim, não é, tipo, porque eu sou suspeito a falar porque o batera é meu amigo e tal, mas, tipo, ele é um puta batera, né, ele era, pra mim, ele era o melhor batera que a gente tinha na cidade aqui, o cara foi pra Los Angeles e tá lá, tipo, mandando benzaço, assim, e toca com os caras, e toca com mais um monte de gente, assim, tipo, que paga ele vai lá e toca e tal, e, meu, é... bom pra caralho o som, assim, é bom pra caralho, foi uma das coisas mais bacanas, assim, de bandas novas, né, porque, tipo, a gente tá falando de banda velha, tá falando de gente já renomada e tal, e tem, tipo, banda nova, sabe, e é quase uma banda nacional, porque tem dois brasileiros na banda, né, porque o guitarrista também é brasileiro, também é gaúcho, cara, que é o Luiz Calil, que é um gurizão que foi pra lá fazer também, foi estudar música lá, e ele tem a carreira solo dele meio Guitar Hero, assim. O cara já fez jam até com o Steve Vai e tal, e, tipo, um dos guitas saiu da banda e ele entrou, né? Ele entrou, tipo, e aí é quase uma banda nacional, tá ligado? Tipo, é quase uma banda brasileira. 50% de gaúcho. Eu não diria que é uma banda brasileira, mas uma banda do Rio Grande do Sul, na verdade. É quase uma banda gaúcha, meu. Quase uma banda gaúcha. E é bom pra caralho, meu. Disco bom, bom pra caralho. Tá no Spotify lá o disco, assim. Putz, é muito foda. Mas da hora, da hora. Vou procurar, cara. Ouvir bandas novas, cara, né? E tal, da hora. Né? Westfield Massacre. Salvation, pô, muito legal. Infelizmente, com o gravador aqui, eu não posso clicar no vídeo. É, eu também. O guitarrista que você tá falando é um meio gordinho que fez dinheiro com o Steve Vai? Isso, esse aí. Uh-huh. Ah, tá, ele tá no clipe, ele tá no canto direito. Eu acho que eu tô ligado quem é. Pô, é um vídeo foda pra caralho. Exatamente, é. É, esse guri é de Bagé, cara. Esse guri tem 18 ou 19 anos, ele é bem novinho, assim. Ele é de Bagé, e foi pra lá estudar música e tal, e tá lá se dando, assim. Fez um EP, lançou um EP solo lá, e aí quando o Ira Black, que era o outro guita deles, saiu fora pra tocar com o David Vincent, né? Ele tá tocando naquele I Am Morbid lá, né? Que é a banda cover de Morbid Angel, do David Vincent. Daí o... Não, é o Vítimas, sei lá. Não, o Últimas é um projeto, um super grupo lá do David Vincent, que até saiu o disco esse ano, eu nem cheguei a ouvir. Eu ouvi um teaser e não cheguei a ouvir o disco. Morbid Angel, pra mim. Não, eu achei um pouco diferente, porque o Guita, né, é muito black metal, achei a pegada da Guita mais black metal, mas eu não ouvi o disco, né, eu não posso falar. Agora, o David Vincent, ele tem uma banda cover de Morbid Angel, que é ele... O Ira Black, esse que era o guita do Westfield Massacre. O Bill Hudson, que também é brasileiro, que é um guita que tá lá fora, que é tipo um puta de um guita tocando com Deus e o mundo lá fora, que é membro fundador dessa banda do meu amigo, né? Ele é um dos membros fundadores e tal, e também pulou fora. E o Tim Young, que era batera original dos caras, né? Tipo, ele tem essa banda cover. Até teve fazendo tour na América Latina aí e tal, falou que ia vir pro Brasil em setembro e não rolou, assim. Sei lá. Foda demais. Pior que eu fico meio sem saber comentar. Eu tô curioso pra caralho pra ouvir. Eu tô vendo o clipe no mudo aqui, assim, tipo, porra, deve depois ser legal. Mete de fundo na edição. Mete de fundo na edição, bota. Não, claro. Vou mandar o link do disco no Spotify aqui pra ficar mais fácil. Sim. Vai estar na playlist, não vai estar, Godoka? Vai estar, eu vou fazer. Dessa vez eu prometo que eu faço. Há de ter. É a playlist de Skronig, é igual o filho. Vai lá, Godoka. Cara, você tá ouvindo, né? O Vini não tá aqui, que tá fazendo um tour por aí, pelo país. Um beijo. Tá fazendo Tour Amishes. Fazendo exato, tá espalhando a palavra. Uhum. É que eu falei, eu comecei a escutar death metal ali nos 45 segundos do tempo do ano passado, né? Não, uhum. Não é exatamente nunca é tarde, uma coisa nunca é que me atrai. Não, nunca assim, é tarde, death metal pra mim se resumia a Arch Enemy, porque Angela é Angela, né? Mas sabe que Arch Enemy não é bem death metal, né? Eles já são quase heavy metal tradicional. É, sim, tem toda essa. Só aproveitar o gancho aqui, desculpa. Mas, pô, fazer um jabá aqui do Kickburg, que o Luiz fala sobre death metal, cara, que tá muito bom. Ele deu Deixa o link no post. Sim. E você deu a ideia de fazer um Kickburg, não, tomando um podcast sobre death metal. Eu acho que a gente podia fazer sobre algum assunto à frente e usar esse como tipo a base, tá ligado? Pode ser, mas é tá legal. Tá tudo no Super Amishes mesmo, cara. A gente só abre uma aba aí e ouve. A gente pode falar sobre bandas novas de death metal, né? Sim. Que aí eu me forço também a ouvir outras bandas que eu tô na lista pra ouvir há muito tempo, assim. Porque eu tenho... Tem amigos meus que escutam basicamente só isso, né? E aí, então, eles já, me lançam muita coisa. E como eu escuto várias outras coisas, eu acabo não podendo ouvir tudo, né? Mas aí eu me forço a ouvir essas bandas novas, porque tem muita coisa boa, né, cara? Tem muita banda boa. Sim. E o Vini, ele citou num podcast passado... Uma banda chamada Obscura, de death metal técnico. Uhum. E eu fui dar uma conferida e, cara, é maravilhoso. Assim, é incrível assim, o som dos caras. E esse ano eles lançaram um disco chamado Diluvium. Como eu disse, ainda sou meio... não entendo porra nenhuma do que tá acontecendo. Então, de certa forma, eu acho as músicas tudo muito igual. Tudo muito bonito, entendeu? Tudo bonito, mas tudo igual. Mas é tudo muito bonito, pelo menos, assim. Mas é tipo, essa... Messuga, aqui é tudo muito, sei lá o que que tá acontecendo, meu Deus, me tira daqui. Não, o problema... Assim, matemática. Matemática. O problema do... Nossa, cara, Messuga é terrível de escutar. O problema do Tech Death é esse, né? As músicas são muito parecidas, né? Tipo, Suffocation... Sim. Eu acho, depois de um tempo ouvindo muito, tu começa a identificar e saber qual é qual, assim. Mas na primeira ouvida elas são muito parecidas, assim. Só que é muito mais interessante de ouvir, né? Do que, por exemplo, umas bandas de death metal extremo, que é aquelas 1, 2, 3 e te vejo no final, assim, que é blast beat do início ao fim, né? E tu não consegue perceber o que é o que mesmo, né? Agora se tu ouve, tipo, um Suffocation, assim, que é o tech death, né, das antigas, tu vê que... Tu vê que é interessante pra caralho de ouvir, assim. É gostoso de ouvir, assim. Tipo, Suffocation é gostoso de ouvir, legal. Esse álbum eles lançaram pela Relapse Records. E aí, tipo, eu sempre tô no canal do Relapse Records ouvindo o que eles lançam, né, de coisa nova. Uhum. Então eu até ouvi pelo menos um single ou dois singles deles. Mas também, cara... Não, do Obscura? Não me pegou... É, do Obscura. Não me pegou, assim, cara. Tipo, eu lembro que eu ouvi... Porque eu olhei a thumbnail agora... E aí eu falei, cara, eu ouvi essa porra, eu lembro de ter ouvido. Mas eu não me lembro da música, tá ligado? Então, tipo, passou por mim. Pô, vou falar pra vocês que o Vini indicou com outras bandas de Tech Death, ele indicou aquela Surreption. E, cara... Ou Covades também. É, que é bom pra caralho. Mas não é Tech Death, cara, é um negócio meio Death mesmo. Meio Death e a banda, tô falando da banda. É, pô, é bom pra caralho, bom pra caralho. O Obscuro eu também curti bastante. Corri atrás, esse que foi o problema, mas o que o Vini indicou lá eu curti pra caralho. Eu não achei tão maçante, não, pra ser sincero. Não, falando em tech, então, só. Tipo, não, nem é um álbum que eu curti pra caralho, mas é uma banda que chama Rivers of Nihil, que também é tech pra caralho, que eu ouvi um pouquinho hoje, esse ano, assim e tal. Tipo, é um álbum bom, eu não tava na minha lista, mas já que você citou aí os Tech Death e tal, pá. Vocês lançaram um álbum esse ano também, pá. É bom, tem umas duas músicas do álbum bem legais. Eu posso aproveitar o gancho só pra falar outra coisa, então? Eu conheci essa banda ontem, essa River of the Hill, e foi por causa do canal, que eu acho que se... Eu não posso entrar aqui, mas eu acho que se chama TV, que é o canal do Sandan, tá ligado? E cara, eu vou linkar aqui o vídeo deles de melhores de 2018, porque eles indicam... Ele e todo grupo, é um canal grande, um canal tipo, que meio que se espelha um canal de TV, e tipo, play heavy, sacanagem. E ele meio que. Eles falam muita coisa nova e muita coisa interessante, cara. E, pô, achei legal, achei bem legal. Da hora. E eles fizeram um vídeo só sobre death metal brasileiro e eles citam, pra mim, uma das melhores bandas do Brasil, que é o Cangaço. Infelizmente não lançou nada em 2018. Mas é muito foda, muito foda. Cangaço? Eu não conheço. Pô. Cara. Acabando aqui, pra internet não dar pau, eu te mando um link, porque é bom pra caralho. Desculpa, eu cortei quem cortou. É, eu que cortei, mas enfim. Não, eu escutei Obscura. Talvez o fato de eu ter gostado muito de Obscura é que eu conheço pouco death metal. Então, tipo, as músicas são todas iguais, mas é a mesma banda. Então pra mim tá tudo bem. É tipo AC/DC, entendeu? É legal escutar AC/DC, mesmo todas as músicas do AC/DC sendo iguais. Mas tem aquela outra banda que imita o AC/DC, que esqueci o nome, que também é da Austrália, que não é tão legal de escutar. Caralho, qual o nome? Eu gosto. Eu gosto também. Mas eu esqueci. Mas é igual. Eu sei exatamente a banda que você tá falando, mas. É uma banda avião. Que mistura duas coisas, tipo Storm alguma coisa. Sim. Cara, posso só discordar do amigo rapidinho? Eu acho que se você colocar numa régua assim, entre o mais extremo ao menos extremo, vamos supor que o Thrash tá um pouquinho menos extremo. Vem um Death e vem um Black. Vamos supor, não precisa ser isso, tá ligado? Eu acho que, tipo, o Death é o onde tem mais originalidade, assim, em comparação aos outros extremos ali, tipo, Black e o Thrash, tá ligado? Porque, cara, pegar o pelo menos o Death classicão, tipo, velho, tem, tipo, a banda Death, o Morbid Angel, o Possessed, que muita gente não gosta, mas eu gosto razoavelmente assim, tá ligado? O Kovadis, que depois você vê que é mais ou menos da época. Cara, eles têm construções muito diferentes, cara, cada um. Não, eu acho consegue ter... Isso. Tu consegue ter identidades diferentes dentro do death metal. Agora, se tu pega as bandas de thrash, elas são muito parecidas, assim, né? Claro que tem uma que se destaca, uma outra que se destaca, assim. Mas o death metal, eles conseguem ter... Tu ouve Morbid Angel, tu sabe exatamente o que é Morbid Angel. Tu ouve Carcass, tu sabe que é exatamente o que é Carcass. Tu ouve Suffocation, tu sabe que é Suffocation. Tipo, as bandas clássicas, Cannibal Corpse, tu ouve, tu sabe o que é, sabe? E essas bandas novas, eu acredito que também tenham sua identidade. É uma coisa que é estranho, né? Porque parece muito limitado, parece um estilo de som muito limitado, mas na verdade ele é tri-rico. E ele é muito amplo, e tu consegue desenvolver uma identidade muito própria dentro dele, né, que tu consegue, tipo, se destacar e ser totalmente diferente das outras bandas, sabe, se tu consegue, se tu te esforça, né, tu consegue. Agora, eu acho o thrash meio engessado, assim, aquilo ali deu, assim. O black metal, ele tem bastante diferença quando eles têm subgêneros, né. Black melódico, black psicodélico, black sinfônico, quando eles têm bastante abrangência de subgêneros dentro do black metal. Mas o purão, assim, você acaba tendo poucas bandas de destaque, assim. Cara, o black metal, pra mim, o que tem um lance da originalidade, assim, eu gosto bastante de banda, mas o que tem um lance da originalidade pra mim, chega ali no Dissection só, tá ligado? Eu acho que, pô, eu gosto realmente diferente. Eu gosto também dessas bandas melódicas, assim, eu gosto do Dissection, eu gosto do Arcturus, eu gosto do Covenant, essas bandas que são... Eu gosto pra caralho do Império. Eu gosto bastante do Império. Pra mim, subgênero de black metal é black ruim, black pior, black pior. Vai ter o programa. Cara, eu vou mandar um de black metal, não, né? Pra mim, para por aí, assim, tipo, mas tem algumas bandas que eu gosto justamente por serem diferentes das outras, né? Graças que sim. Eu sempre ouvi, tipo, power metal e metal mais tradicional na adolescência. E hoje em dia eu ouço bem mais banda extrema. E a banda que me fez ouvir sons mais extremos foi uma banda de black metal, na verdade. Só que é uma banda de black metal psicodélico, que é o Forge of Stars. Que inclusive lançou um álbum esse ano e eu achei bem. Fiquei bem decepcionado. Então, também. Eu tava escutando, viajando essas listas de metal do Spotify. Cheio de banda que eu não conheço, os nomes russos, os nomes, sei lá, das bandas. Aí começou a música, cara. A música é linda no começo, assim, todo um arranjo instrumental e tal. Eu consegui fechar o olho e me imaginar no alto de uma Highland, entendeu? Verde em volta, assim, aquele penhasco enorme. Alguém te deu um bico no peito, né? O mar. Do nada, corta. E vem um negro, parece que tá segurando uma roçadeira. Sabe aqueles negócios de cortar grama com a hélicezinha de nylon, assim, sabe? Segurando na frente das cordas da guitarra. Puta que pariu, cara. A música tava tão bonita. Eu salvei a música, eu mando pra vocês depois. Mas tinha piada, uma enxada, né? Tão grande. Tinha piada na época que eu era adolescente, assim, que as bandas de black metal, elas gravavam tudo bonitinho, né? Ficava tudo bem timbradinho, tudo bem gravado. Depois passava no toca-fita pra ficar ruim, assim. Tem banda que, cara, tem banda que os caras prima disso, né? Não, tem que ser cruzão, tá produzido demais. Se vender, exatamente. Né? Não, depois que passa no toca-fita, Luiz, o cara ainda chega com imãzão desse que arranca do alto-falante, ainda dá duas lambidas na fita cassete, assim, pra ter certeza que vai ficar uma bosta a gravação. É, e o vocal tu grava com, em vez de usar o microfone, tu usa um alto-falante estourado, né, pra gravar o vocal. Basicamente. Sim. Ou faz um gagarejo com um grampo de cabelo. É, tinha um cara no YouTube, eu não vou lembrar o nome, nunca, jamais vou achar isso de novo, talvez, mas tinha um cara no YouTube que ele tinha uma banda que era sozinho, que era, tipo, ele gravava todos os instrumentos e o vocal era a descarga. Pô, eu gosto daquele que é um demais, pincher, cara. Já viu? O quê? Eu gosto daquele que é um pincher, já viu? Não. Cara, é muito bom aquilo do pincher black metal. E uma pequena pílula de sabedoria, a banda que parece CDC, só que é ruim, é a Airborne. Airborne, isso aí. É avião, aquele, alguma coisa. E aquela banda que é a mãe do cara que faz vocal? Meu Deus, ah, é isso, cara. Grindmother. Eu sigo eles no Facebook, cara. Eles fazem muito show. Maneiro, cara. É foda demais. Grindmother. Cara, eu só queria fazer uma citação sobre o death metal. Porque até vocês não falam exclusivamente dessa música no programa de vocês, Luiz, no Geek Burger. Uh-huh. Mas, cara, pra mim tem uma música que define o death metal assim. E eu acho que nem todo mundo vai concordar. Mas tipo, que é a God of Empties, do Morbid Angel, tá ligado? Cara, a gente, ela aparece no programa, mas a gente até fala dela um pouquinho, mas não nessa, né, com esse peso todo, mas eu acho que ela é bem emblemática assim, da época, assim. Sim, e eu gosto, eu toco guitarra, tá ligado? Assim, não é grande coisa não, mas tipo, e eu fico vendo a construção que o Trey fez ali, velho, aquilo ali é incrível, velho, é incrível pra caralho, puta que pariu. Eu lembro que na época que eu era adolescente, a gente tinha, né, um mundo sem internet, era um mundo com muito mito, né, com muita lenda, assim, e aí rolava esse boato de que era impossível de tirar essa música, porque o Trey tinha escrito ela de um jeito que não tinha como tu tirar ela. Só que, tipo, é ridículo isso, né? Era só uma guitarra de 7 cordas, na verdade, né? Tipo, e ela é uma devagar, de 7 uma puta cordas. Música devagar. Uma guitarra de 7 cordas afinada em Lá sustenido, eu acho que era. Tipo, era muito, muito tranquilo de tirar, assim, e a gente ficava, não, porque é impossível, ela é feita numa afinação e que não tem como tu tirar com um instrumento normal. Tipo, pode fuder, sabe? É barbada. Baixa a afinação ali que tu tira. Sim. Instrumento que você não com afinação que você não consegue. Como? O cara botou um pedal de distorção numa cuica e fez a música, né? Tipo, tinha todo esse endeusamento em cima dos caras, né? E tipo, é muito difícil, não tem como tirar isso aí. Claro que sim. Mas é um puta de um som, né, cara? É ali, ele quebrou paradigmas total, assim, porque ali tu vê que é uma coisa que tu não tava acostumado a ver, né? Um vocalista de death metal cantando, né? E aí tu vê que o David Vincent é um cara que ele canta pra caralho, assim, é um cara que sabe cantar. E nem é o mais importante que eu acho da música. O lance de ela ser devagar me pega muito, velho. E é tipo, pra mim abre as portas do inferno. Os riffs são muito bons, cara. Os riffs são muito bons. Sim, sabe? Todos os riffs são bons, é muito foda. Puta merda. Aquele disco é um descasso, né? O Covenant é um descasso, assim. Muito foda. Não é o meu preferido, mas talvez é o meu segundo preferido deles, assim. O meu preferido deles é o Domination. Mas o Covenant tá ali do ladinho, assim. Muito bom. Como é que vocês estão de lista aí ainda? Muito? Eu tenho uns aqui, mas um que eu quero falar com. Ah, então com vamos fazer mais uma rodada e depois uma rodada de largar a mão. Sim. Beleza. Foi, né? Beleza. Eu vou falar um, que na verdade eu vou fazer que nem ordenado, agora eu vou falar dois ao mesmo tempo aqui, que eles meio que se relacionam, porque na verdade eu falei que era o ano do Dunzão também. E também a gente falou no álbum de expectativas do ano, eu falei, né, do Tool. A gente ficou bastante tempo discutindo do Tool e tal. Ah, é verdade, cara. E não saiu o álbum do Tool esse ano. Quer dizer, 2018. Se tudo der certo, esse ano sai. Se tudo der certo, vamos torcer. Eles falaram que já tá gravado. Cara, já tá gravado. Eu já esperei esse álbum do Tool 20 anos. Então o que é mais um ano, né? A gente tá ufa. Nunca esperei tanto pra sofrer e chorar na minha vida. Vai ser muito lindo quando sair essa merda aí. Só que o Tu é. Eu falei do saiu o álbum novo do Tu é que a gente vai perder o Chinese Democracy do metal, né? Mas tudo bem. E aí, esse que é o meu medo, tá ligado? Esse tipo de maldição, velho. Esse aqui é o meu medo, porque a expectativa é tão alta. Tão alta. Eu falei nas expectativas. Pode ser que ele não atenda, né? Tô com o pé atrás. Mas assim, em compensação, não saiu o álbum do Tool, mas ninguém imaginava, e saiu o álbum novo do Sleep. Sim. E aí eu quero falar do Matt Pike, eu troquei o nome. Do Matt Pike, que é o guitarrista Anagrama. Do Sleep. E tipo, acho que o último álbum do Sleep é 2006, eu acho, coisa assim. E cara, o álbum novo do Sleep é muito bom, assim, cara. O Sleep, pra quem não manja, é um stoner doom, assim, bem arrastadinho, mas não é muito pesado, assim, não é o Yobi. Tipo, é só uma vibezinha da hora. E aí, no mesmo ano, porque o Sleep acabou uma época, né, de 90 e poucos, em 2000, o Matt Pike, guitarrista, ele fundou o High on Fire, que ele é guitarrista e vocalista. Olha, essa banda é massinha. E as duas bandas lançaram esse ano, o Sleep, que é um stoner do mais tranquilo, e o High on Fire, que é um stoner também mais rápido, mais agressivo. Stonerzaço, stonerzão, né? Pois é. O Sleep é uma banda que é mais consagrada, mas eu gosto mais do High on Fire. E o álbum novo do High on Fire, do Electric Messiah, é realmente bom também, cara. Eu estou tipo, porra, o cara, o Matt Pike, conseguiu ter dois lançamentos no mesmo ano e os dois serem muito bons, assim, cara. O Sleep eu ouvi muito menos do que eu deveria. Talvez eu, daqui a uns meses, fale, puta, cara, aquele álbum é incrível, mais do que eu pensava, o álbum do ano. Mas eu ouvi bastante do High on Fire esse ano e é stonerzão, assim, cara. Stonerzão bem seco, rápido pra caralho, vale a pena pra cacete, assim, cara. Não tem muito tanto o que falar, assim, mas é. Vale a pena pra cacete. Eu conheci com essa. Porque se você segue esses canais aí de heavy metal em geral, quando lançou o Sleep, meio que virou um assunto, né? Sim, assim. É, porque foi essa. É tipo, é quase o álbum novo do Tu, assim, tipo, caralho, é o álbum novo do Sleep. Sim. Aí eu fui ouvir tudo, mas, pô, eu gostei pra caralho, cara. Gostei muito, muito mesmo. Muito mesmo. E uma coisa interessante de falar é que esse maluco perdeu um dedo, né? Ele foi gravar e ele perdeu um dedo. Ele perdeu caralho. Um dedo. Cara, gravando? Como? Pô, não sei se foi gravando, mas nesse meio tempo aí pra lançar o álbum do Sleep, ele perdeu um dedo. Ele tá com um dedo mesmo. Ou não sei se é fake news. Eu não sei se é fake news, mas eu vi isso aí. Não, mas agora. Agora eu quero acreditar. Tem uma história legal, eu decidi. Verdade. Agora é verdade, pois é. Cara, eu fui falar assim, cara, onde é que eu já escutei, né? Aí eu lembrei que numa das listas aleatórias eu escutei Dragonaut, eu achei do caralho essa música, cara, desse disco com a capa horrorosa. É feia. Pô, a capa é foda, feia. Cara! Não, do Sleep Holy Mountain? Pera. A capa nova é muito bonita. Do The Agora, Science, a capa pô, de 93? Não, o The Science é o novo. Tá. O Holy Mountain é o mais antigo. Merda, eu não conheço. Foda. É horrorosa essa capa, cara. É tipo só horrorosa. É tipo aquela capa do... Uma bola. A Bad Motor Finger do Soundgarden, que é feia pra caralho também, sabe? É muito feia essa capa, cara. Mas, porra, o Sleep é tipo... O Sleep é tipo o stoner original, assim, cara. O stoner com o tempo, ele virou, sei lá, rockão. E esse é o stoner de chapado mesmo, tá ligado? O Sleeper é o stoner de chapado real, assim. Tipo, o sentido da palavra de verdade, stoner. Assim. Eu gosto, mas eu gosto bastante, mas é um som que, tipo, eu não consigo ouvir tanto. Eu gosto mais do High on Fire, que é mais pegado. O Kyo seria o quê, então? Kyo, Kyo. É um stoner, mas é, tipo, é o stoner atual, tá ligado? Tipo, o stoner mais, tipo, Red Fang. Kyo? Uhum. Mais pegada, tipo... Garagem, não, cara, assim. O Kills é antigo pra caralho, velho. Sim, não, ele é de antes não, do... Ah, não, ele não, é de antes Caios, do Queen of the Stone Age. Caio, né, a gente tá falando com qualquer do nome, não. Eu não sei pronunciar. Não, assim. Não, o Kyles é... O inglês é péssimo. É a banda dos caras do Queen of the Stone Age antes do Queen of the Stone Age. Sim, e é melhor que o Queen of the Stone Age. Muito melhor. Ah, toda vida. Ah, sei lá. Eu gosto muito do Queen of Stone Age. Não, eu gosto mas também. Mas é um popzão, Queen of Stone Age é popzão. Olha, galera, o Godoka, eu fui no show aqui em São Paulo, que era Queens e Foo Fighters, porque minha namorada é bastante fã. E, sério, assim, eu fui mega, tipo, pô, vai ser um show legal, os caras são bons. Sério, foi um dos piores shows que eu vi na minha vida, cara. Que isso, cara? Juro pra você, foi um... Pode procurar... Não, eu pensei que, tipo, não, eu tô sendo chato, e minha namorada, que é muito fã, ela tava também, tipo, caralho, que show chato. Eu não sei se o CD novo é ruim, eu não sei. Mas, caralho, foi muito chato o CD... Aquele disco com o Dave Grohl na bateria é legalzinho até, mas no geral eu acho o Queens meio chato, assim. É, eu acho também. Eu acho o bem. Anterior do Dave Grohl, com o Dave Grohl também é muito bom. Eu gosto das músicas mais pop dele. Eu gosto pra caralho do Sister, tá ligado? Sim, então. O disco que tem Little Sister é bom pra caralho, cara. Eu acho legal, mas acho meio a bomba, assim. Tipo, ele não é nem pop legal. Como é que foi? Suficiente e nem stoner suficiente. Não é nada, assim, ele meio que fica no meio do caminho, tá ligado? E o show do Foo Fighters, como é que foi? Que o Foo Fighters tem uma puta birra, porque eu sinto que é a banda de quem fala que a culpa não é minha, eu votei na S, tá ligado? É que o Foo Fighters é a banda preferida. O Foo Fighters é a banda preferida da minha namorada, então é o terceiro show do Foo Fighters que eu vejo, assim, então. É bom, cara. Eles são bons ao vivo, tá ligado? Eles enrolam demais, ficam, tipo, no meio da. Para a música no meio, ficam improvisando. Eles se divertem, mas assim, o Dave Grohl é um bom frontman rockstar, tá ligado? É bom, é legal, é divertido. O Dave Grohl é praticamente o Silvio Santos do rock, né, cara? É. O cara conta piada. Cara, ele é fuder ao vivo, eu já vi show deles também. Quer dizer que o Dave Grohl já deveria ter parado pelo tempo, só tá fazendo merda? Não. Silvio Santos no auge. Ah, tá. Eu nem sei se é desse ano, vou até olhar se é desse ano. Peraí, eu sei do ano passado. Quer dizer, não sei se é do ano passado ou do retrasado. Mas eu acho que é 2018. Deixa eu ver. Não, é 2017, então foda-se. O Infinite Highways, aquele? Não, é depois. Tem outro depois? Infinite Highway? É o Concrete and Gold. Não, é Sonic Highways. Sonic Highways, isso, né? Não, mas é o Concrete and Gold. É bem bom, cara, é bem bom. Ah, eu não ouvi esse disco ainda. Não ouvi esse disco. Bah, ele é completamente oposto. Ele é completamente oposto de Sonic Highways, cara, que eu não gosto de Sonic Highways. Highways meio qualquer coisa. O discaço deles, os últimos, assim, pra mim foi aquele que... O disco que voltou, o Pat Smear, tal, que é o... Wasting Light. O Wasting Light é um discaço. Esse é foda. Pô, eu vou te falar que... vou falar nada não. Sei lá. Eu acho meio maçante. Cara, eu tenho o mesmo sentimento com o Foo Fighters que eu tenho com o Pearl Jam, tá ligado? É foda. Pra mim é banda de tio reaça e sei lá. O que é pro. É a banda favorita da minha namorada, cara. E eu já fui no show também. Pede desculpa. A namorada de vocês. A banda. Mas eu entendo, é que um amigo meu fala, né? Meu metaleiro truzão, né? E ele fala que ele não gosta de rock amigão. Fala, mas o que é o rock amigão? Ele fala, cara, sabe aquela banda que, tipo, chega aquela pessoa e fala, ai, eu não gosto de rock, mas tem uns rock que é bom? Essa banda. Eu não gosto de rock, ai, mas tem uns rock que é legal, essa é o rock amigão. É as bandas de rock de quem diz que é eclético, tá ligado? Sim, que a pessoa quando fala que ela é eclética, na verdade, ela é um cuzão que escuta o que toca no rádio. Sim, né? Sim. Daí, tipo, gosta de molejo e Foo Fighters, assim, tá ligado? Tipo, pô, mas eu vou falar que o sentimento comigo é diferente, velho. O sentimento é meio que... Não é o contrário, mas é tipo, eu não ligo pra quem gosta de uma música ou outra, tá ligado? O que me incomoda é quem chega e fala, não, eu curto muito rock, tá ligado? Pô, esses dias mesmo tava vendo Pearl Jam, velho, Foo Fighters, pô, foda. Aí eu fico, cara, e tu acha que o bandido bom é bandido morto, né? Aí ele, assim eu falei, tá. Beleza, tranquilo. Puxa isso aí, Bernardo. Tá bem. Então, pra terminar, que eu só. Mesmo, não tinha tanto. E eu quero falar de outra banda brasileira que, pra mim, assim, não é o melhor disco pra mim, porque o melhor disco pra mim foi o do Ghost. Mas, assim, é o melhor a capa. Que, olha, o do Ghost é boa pra caralho, mas pra mim segue ser a melhor capa. E é um disco do caralho, Nervosa, da Fall of Mankind. Porra, tá um disco foda pra caralho. E eu queria parabenizar a Napalm Records, que ela soltou uns videozinhos, assim, de uns extras, tá ligado? Tem, por exemplo, tem uma coisa que agora tá ficando na moda, que eu acho muito foda, que é pega um guitarrista e manda ele tocar uma música, tá ligado? Sim. Porra, velho. E a menina Rosa, ela segura a paleta de um jeito real pra mim. E eu fiquei vendo aquilo, eu fiquei, caralho, que foda. Esse tá na minha lista de álbuns que eu não ouvi e queria perguntar se os amigos ouviram. Então, maravilhoso. Não, cara, tá muito bom. É trash, tá ligado? Não, eu conheço o Nervosa, tá ligado? Não ouvi, é que eu não parei pra ouvir mesmo. E talvez entre um pouco naquilo que eu falei, que talvez o trash às vezes parece não se inovar e tudo mais, mas, pô, me empolgou pra caralho. Eu sei que tem uma baterista nova nesse álbum novo, e eu vi ela tocando, sim, sim. E caralho, ela é foda. Sim. E é um ponto importante falar que, tipo, eu não vou, provavelmente também não vou, porque as transmissões do palco Sunset ficam uma merda, mas, pô, do caralho tá o Nervosa, o Torture e o Claustrofobia no Rock in Rio esse ano, cara. Olha só. Massa, né? Pô, foda pra caralho. Luiz, você que gosta mais ou menos mais de coisa extrema, você curte Nervosa, cara? Cara, eu conheço muito pouco do som deles, pra falar a verdade, né, meu? Conheço muito pouco, assim. Não, não, essa banda não é a banda da, que tinha a mina do Okotô lá que morreu, né? Cara, não sei da história, não. É uma banda de Minas, mas eu não... Não, mas acho que não é. É a banda que deixou o Cronos putinho. É a banda que brigou com o Cronos, aquele babaca. Então não. É. Ah, tá, tô ligado, não, eu não conheço o som delas, não, eu já busquei aqui as minas, eu sei qual é as minas, mas eu não conheço o som delas, não. Sim, é muito bom. Não é, cara, não é a banda da mina que morreu lá. Não tem música desse álbum, mas tem um show, não, né? Tem um vídeo muito bom dela tocando, que pra mim é um dos melhores festivais que tem, que é o Obscene Extreme Festival. Cara, é bem foda o vídeo, eu já coloquei ele linkado aqui e é bem maneiro, assim. Sou eu agora? Sim. Tá. Na verdade, o meu não é um álbum que saiu esse ano, mas foi uma coisa muito surpreendente que rolou esse ano, que eu não sei se vocês estão ligados na história toda, não sei se vocês conhecem o As I Lay Dying. Sim. Deve conhecer, né? Uhum. Sabem da história toda, que o Tim Lambert mandou matar a mulher, sim, e o cara era um policial undercover, levou ele preso. Toda a história, né? Cumpriu pena, saiu da cadeia. Né? Quando ele saiu da cadeia, começou a fazer teaser de volta da banda e não sei o quê. E ficou todo mundo pensando, bah, né? Os caras têm um Oven War agora, né? Então tipo, o Tim Lambesis vai remontar a banda com uns jagunços contratados lá. E era isso, né? E aí, tipo, fevereiro eu tava em Los Angeles e aí eu fui no Rainbow, né? E aí quando eu tava saindo do Rainbow, eu cruzei com o Nick Ripa e com o Josh, do Oven War, né, do As I Lay Dying, o baixista e o guitar, né, do As I Lay Dying. E aí, bah, comecei a conversar com eles sobre o Oven War, porque eu não fazia ideia que, tipo, eu não quis tanto tocar tanto no nome do As I Lay Dying, porque eu sabia que, tipo, a coisa tinha sido feia e tal, e, né, eu falei, ah, eu gosto bastante do As I Lay Dying, mas, porra, o Oven War é foda, não sei o quê. E aí, logo depois, assim, alguns meses depois, né, começou teaser de som novo do As I Lay Dying, clipe novo e tal, e aí quando saiu o clipe, qual não foi a minha surpresa de que era a formação original da banda. A formação original da banda, tipo, os caras perdoaram, porque o Tim deixou eles na merda, né, porque ele gastou milhões com advogados e tal, né, por causa do julgamento dele, pá. E então, tipo, eles ficaram na merda, e montaram o Oven War pra tentar se levantar e tal, e bah, eu achei muito surpreendente, sim, tipo, o valor do perdão, tá ligado? O amor, né? O amor é muito bonito, né? É, a amizade, o cara se arrependeu, né, o cara cumpriu a pena dele, ele, inclusive fala sobre isso no single, né, que aí, tipo, caramba, saiu esse single que é My Own Grave. Mas ele meio que solta que é esteroides, né, é foda também. É, essa foi a desculpa que os advogados usaram, né? Mas, ali no single ele mata no peito, tá ligado? Ali no single ele admite a culpa, tá ligado? Tipo, ele pegou e fez esse som e ali ele admite, assim, tipo, ah, fui eu, sabe? Tipo, fui eu, não tem esteroide, né? Fui eu, a cagada é minha, tá ligado? Tipo, a cagada é minha. Então eu acho que deve ter rolado muita conversa entre os caras, né? Deve ter rolado muita reunião ali para os caras se juntarem de novo. E claro que deve ter sido uma decisão meio administrativa, porque se pá, os caras estavam meio na ruim, sem grana com o Oven War, e, ah, vamos voltar ao As I Lay Dying e tal. Até um amigo meu que é americano foi no show, mora em Dallas lá, né, foi no show em Dallas, me mandou videozinho, disse que foi do caralho o show, disse que o time tava muito feliz, assim, disse que, tipo, foi animal, assim, foi uma coisa bem boa, assim, na real eu achei, eu não tava achando que ia ser uma coisa legal isso, mas quando eu vi, cara, os caras de volta, assim, eu achei que foi uma coisa bem boa, eu gosto bastante do As I Lay Dying, né. Cara, é uma banda que eu não consigo gostar, cara. É? Eu também não. Bah, eu gosto bastante deles e eu achei que foi uma coisa bem boa, assim, foi tipo uma surpresa de 2018, assim, foi essa parada. E o As I Lay Dying, eles têm vários gatilhos pra mim, assim, que é tipo, pô, é uma banda que começou meio, não era white, mas era meio cristã, tá ligado? Sim, e, pô, quando veio esse velho, eu fiquei, tipo, porque, tipo, ele não matou, que bom que ele não matou, né? É, obviamente, mas ele meio que planejou assass- Ele planejou tudo, cara. Ele deu todas as senhas pros caras, deu todos os horários da mulher, acesso à casa dele pra o cara poder entrar e matar ela. Tipo, ele fez tudo, assim. Foi muito horrível. Eu não tenho o poder do perdão, não, velho. Na moral. Ele teve muita sorte do cara ser um policial undercover, tá ligado? Foi muita sorte. Porque senão ele tava, tipo, ele tava fudido. Se tivesse dado certo isso aí, meu, tá louco. Aí não tinha perdão, na real, né? Aí não acho que não teria perdão, assim. Imagina se tu tipo, tocar com um cara que mandou matar alguém, assim. Sabe? Tipo, nunca mais vou confiar no cara, né? Ah, tá louco? Aí eu fiz um riff que tu não gosta, quando vê, tem um assassino, né? Quando vê, tem o cara me matando. Cara, tá ligado? Os caras falam, tipo, vamos voltar com a banda? Porra. Não, vamos lá, chefe. É nóis. O editor pode tirar isso depois. Mas imagina, tipo assim, festival rolê do Kleber, saca? Abre com Cannibal Corpse, aí depois passa pra LA Dying e fecha com Lost Prophets, saca? Lost Prophets, puta merda, né, meu? Tragam as suas menininhas, tragam as suas menores de idade, né? Festival rolê do Kleber, assim, todo mundo fica muito incomodado, ninguém bate palma, assim, saca? Meu, e tá aí uma banda que eu curtia pra caralho, era o Lost Prophets, cara. Puta merda, cara. Eu fiquei triste. Eu conheci quando a merda tava feita, cara. E eu nem fui atrás. Eu não conheço a merda deles, cara. Curtia pra caralho os caras, meu. E achei. Você não conhece a história? Nunca mais eu consegui ouvir o som. Não, não dá, cara. Não dá. O vocalista do Lost Prophets foi preso por pedofilia. Esse ano de 2018 teve uma banda grande aí. Que entrou um brasileiro no lugar que simplesmente não falou nada, né? Sobre o guitarrista ser pedófilo pra caralho, né? Que tinha 15 GB de pedofilia no computador. Caralho. Não sei se vocês manjam pro cara. Mais um festival Rolê do Kleber. Esse festival é enorme, assim. Bateu o Wacken. Manoá seria o headline, com certeza. Nossa, cara. Não, cara, eu acho que o Menor nunca foi headline de nada, assim, sabe? Se o Menor fizesse um festival, nem ele conseguiria ter o headline do próprio festival. Cara, uma banda alemã que eu conheci recentemente, ela serviu pra quebrar um preconceito que, pra mim, power metal tinha ficado no Halloween, saca? Depois de Halloween, eu acho que eu não escutei nenhuma outra banda de power metal. Um pouquinho. E dando uma voltinha, não é na Nuclear Blast, não. É no canal da Napalm Records. Eu achei essa banda, chamada Power Wolf. Ah, banda dos lobisomem? Sim, Lobisomem Vampiro, sei lá. E tipo, cara, é um clipe que tem um cara gigantão com várias freira dançando, fazendo striptease. Eu falei, que porra é essa, né? Deve ser mais uma banda de rock farofa da Napalm, porque a Napalm tem muita banda de rock farofa. Sim. E não, cara, é um power metal bom pra caralho, bem instrumentado, assim, tem toda uma parte de orquestra muito bonita. O disco que eles lançaram esse ano, Sacrament of Sin, eu não consigo puxar uma música boa, sim, sabe? Uma música que destaca das outras. Essa que você mandou é muito boa, Demons Are. É muito boa, ela é bem popzona, ela é bem música de single mesmo, sabe? Eu tentei usar o comecinho de uma música deles, na abertura do Vira Página, que chama Incense and Iron, que é uma música que lembra muito, sei lá, Piratas do Caribe. E tem outra que é Night Side of Siberia, que é uma música que puxa bem pra uma temática bem russa, cara. Putz, os caras tocam bem pra caralho. É uma banda alemã, o vocalista ele meio que estudou o vocal lírico e a porra toda, assim, sabe? E tipo, uns bagulho meio gregoriano, assim, também, né? Sim. É bem legal, é legal. Ele manda o Corpse Paint de uma banda de pau, sei lá, e dá um meio que um... Sim. O visual bem... pode levar você a entender alguma coisa. É legal, você achou? Cara, eles são bem midiáticos, assim. Eu lembro mais. O jeito certo de fazer power metal é não levar a sério a parada. E é isso, tá ligado? Os caras fazem a temática de vampiro e lobisomem. E é legal, o som é bom, real, assim. Sim. Oh, e depois vocês dão uma olhada no clipe. O clipe é super bem feito, cara. Eu vou ouvir, o álbum novo, que eu não ouvi. Faz, tipo, é uma banda que eu já tinha escutado há um bom tempo atrás, mas eu nunca mais ouvi, assim, recentemente. Uhum. E outra, toda vez que falam power metal, eu sempre penso em vocal agudo, rasgado. Não, e o vocal dele é grave, sabe? Um vocal bonito pra caramba. Sim, sim. E isso é um ponto, cara, importante. Power metal realmente não pode se levar a sério, cara. É, power metal, quanto mais exagerado o tema for, né, melhor. É. Por sinal, esse ano vai lançar algum dos álbuns aí, um dos álbuns de alguns episódios aí. Porque agora o Rapsódio tem uns 5 bandas diferentes. E eu não vou ouvir. Não tenho paciência. Rapsódio of Fire, Rapsódio AD, Rapsódio Incorporated. Lucas Turilli, Rapsódio. Rapsódios, Rapsódios, é. Episódio infinito. É, cara, é tipo o Firewind. Que banda chata do caralho, sabe? O Firewind, a minha banda, tocava o cover que eles fizeram pra Maniac. É a única coisa que eu gostava deles. Não, desculpa, eu confundi Firewind com aquela Dragon Force. Pô, Dragon Force eu gosto, cara. Eu gosto das músicas de videogame. Foi mal. Eu gosto bastante. Quem que chamou esse cara pro podcast? Chato pra caralho. Eu tô falando de coração, eu gosto mesmo. Eu acho que é uma bagulho diferente. Eu lembro do o Kiss, teve um guitarrista que ficou pouquíssimo tempo na banda, chamado Mark St. John, e o cara era meio metido a virtuose. E tem um diálogo do Gene Simmons falando, tipo, ah, o cara chegou pra mim e falou assim, olha, quantos acordes você fazer ao mesmo tempo? Eu falei, cara, foda-se, você tá parecendo uma abelha. Eu tenho uma lei que eu não posso concordar com o Gene Simmons. Esses dias ele falou os negócios que eu concordava, e eu falei, a partir de hoje eu sou contra a liberação da maconha. Que merda. Caralho, acho que é uma boa coisa seguir na vida, cara. É, sim. É uma lei. Discordar do Gene Simmons? É, uma lei. Cara, eu só sou fã do Kiss por causa do Paul Stanley, cara. Se fosse por causa do Gene Simmons, eu já tinha largado faz tempo. Cara, eu gosto do álbum solo do Paul Stanley, cara. O Lift Win, cara, é um discão pop pop. Sim, foda, é muito cara. Bom, cara. É muito bom. Tocando South Park. Lift Win. É muito música americano baseball, tá ligado? Sim. Isso não é motivacional, muito música de campanha democrática. Sim, America fuck yeah. Porque essas bandas de hard rock americana tem que ter essas músicas meio tipo, você consegue, cara, você é foda, sei lá o quê. Tipo Triumph, né? Tem Fight the Good Fight. Sim, sim. É. Vamos fazer uma rodada agora aqui de falar tudo que sobrou na lista, rapidão, sem tantas explicações. Um que eu não falei, mas ele tá pra mim entre top 3 dos melhores, inclusive no Stories lá, que o Leonardo citou, assim, que falei dele, que é o álbum novo do The Ocean também, que é uma banda que é muito, muito boa. Eu não falei dela porque eu achei que eu ia ficar falando sozinho aqui, eu sei que esses metal moderno que só eu gosto, esses post-metal, eu gosto também, cara. Post-metal progressivo. Essa banda eu não conheço, mas... eu gosto muito da banda moderna. Inclusive, nesse álbum novo do The Ocean, tem uma música com caralho, o vocalista do Catatonia, esqueci o nome dele. Tem uma música com o vocalista do Catatonia cantando. Jonas? Isso, Jonas Hensky, isso. Tem uma música com dele que é muito bonita. Esse álbum inteiro é muito, muito bom. Uma banda que eu gosto bastante. Eu acho que talvez seja o álbum que eu tenha mais ouvido esse ano, assim, junto com o do Ghost, talvez. Não é o álbum que eu citei, mas eu ouvi muito esse álbum esse ano. É muito bom. Citar aqui também rapidinho do Clutch também, o Book of Bad Decisions, que é um álbum bem bom, assim, purão, secão. Não, eu tava com maiores expectativas, achei que ia ser melhor, mas um álbum honesto. E aí, bom, teve na minha lista de álbuns que eu não ouvi e queria perguntar se os amigos ouviram. Tem o novo do Amorphis também, que eu acho que o Lucas, que gostou bastante, eu lembro dele citando. O Lucas fez umas propagandas também. Pois, eles vêm tocar aqui em abril, cara, e eu não ouvi o disco novo ainda, tem que ouvir. Pois é, então, eu ouvi falarem bem, o Lucas falou bem, mas eu não ouvi nada, porque eu não sou muito fã de Amorphis também, então meio que caguei. Ah, eu gosto bastante, principalmente das coisas mais do começo dos 2000 pra cá, assim, eu gosto bastante. bastante. E também, eu falei do Maynard, né? Mas teve o álbum novo do Perfect Cycle também, cara. Que caguei. Pois é. Eu não ouvi, me mandaram o link e eu não ouvi, cara. Eu vou te falar. Eu nunca ouvi Perfect Cycle, cara. Eu tenho que ouvir. Cara, eu gosto muito. Eu gosto muito do primeiro disco do Perfect Circle. O Perfect Circle tem meio que mix de feelings, assim, eu gosto e não gosto, não sei. Mas daí depois do primeiro disco eu já acho meio qualquer coisa. O primeiro disco é muito bom, mas depois eu já acho meio qualquer coisa, assim. Não sou muito fã. Que na real o Perfect Circle ele é cria do Billy Howerdell, né? Que era o técnico de guitarra do Tool. Sim. E por isso que o Maynard canta e tal, né? Mas não é uma coisa. Não é uma coisa do Maynard e tal, é mais do Billy Howard. É o filhote dele, né? Eu acho, tipo, ah, é legal, assim. O primeiro disco eu acho bom pra caralho. Mas o resto eu acho, tipo, ah, legal, ok, assim, não é demais. Pô, eu posso falar uma besteira? Eu nunca vi Perfect Cycle, porque eu acho que o nome me lembra muito Imagine Dragons. Não sei por quê, cara. A junção de palavras, sei lá. Eu vou mandar um beijo pro Vini, porque a gente tava. Ele veio aqui pra São Paulo, né? No Amish Tour dele. E a gente tava falando disso, do Tu e tal. E aí eu só quero parafraseá-lo, que ele falou. Essa piada foi dele, mas eu vou reproduzir, porque rimos bastante. Que ele falou que eu gosto do Maynard até ele entrar no Manhattan Collection. Que merda. Tristeza, né? Um beijo pro Vini, porque é isso, meu Deus. Conheço o nome, o novo nome da estrela, Vini. Sim. É isso, são minhas menções honrosas. Pode pular direto pro Luiz aí, que eu realmente queimei tudo aqui. Ah, eu tenho uma boa e uma ruim. Na verdade, tipo, vou começar pela ruim. Que pra mim foi o fim do Parkway Drive. Tá ligado? Não sei se vocês curtem Parkway Drive. Pra mim, Parkway Drive das bandas modernas era a minha banda preferida. Né? De, sei lá, de 2006. Pra mim era o Snow Patrol, que eu não sabia o nome. É, exatamente. O Drive causa esse mesmo problema em mim, cara. O nome me parece Snow Patrol, me parece. Aí eu não vou atrás. Quando eu conheci Parkway Drive, foi lá em 2006. Eu achava que era uma banda de pop punk, assim, sabe? Eu achava, tipo, ah, tem nome de banda de pop punk. Aí eu baixei o primeiro disco e, meu Deus, que... Vai, cara, era um metalcore brutal, assim, e tipo, muito brutal. E eu me apaixonei e, tipo, virei fã dos caras, fui em dois shows dos caras já. E aí, cara, eles foram se comercializando, assim, E aí, tipo, o disco que eles lançaram há dois ou três anos atrás, que chama Ire, já era mais esquisito, assim, já era um disco mais tentativa de mainstream, assim, e agora o disco que saiu esse ano é álbum preto do Metallica, assim, sabe? É tipo, vamos tentar ficar pop, e é tipo umas guitarras magrinha com umas guitarrinhas, sempre uma linha de guitarra fazendo um fraseadinho melodiquinho, uma guitarra e uns gavetão magrinho, assim, e tipo um tutupá, assim. Esses tempos o Batera postou no Instagram que eles foram fazer o show de 10 anos do Horizons, que é o melhor disco deles, que é um disco difícil pra caralho, assim, muito, muito complexo, pesado pra caralho e tal. E aí ele disse, cara, eu fui tirar as músicas do Horizons e por que que eu fazia música tão complicada, sabe? Tipo, por que que eu fazia música tão difícil de tocar? Caralho, e agora tu ouve, é só ele, que nem o Lars, assim, sabe, marcando o tempo ali, e sei lá, cara, pra mim, tipo... Você sabe que nem o Lars não é um elogio, né? O Lars mas não foi um elogio, sabe, não foi um elogio. E aí, esses tempos, um amigo meu, ele veio falar comigo e ele, tipo, cara, eu vou parafrasear ele, porque foi lindo o que ele falou, ele disse, cara, o que que o Parkway Drive fez com eles mesmos, tá ligado? Tipo... Cara, eu ouvi esse disco e, tipo, Not My Parkway Drive, assim, tipo, cara, é muito... Eu fiquei triste, assim, eu ouvi o disco uma vez só, eu ouvi ele uma vez só, de cabo a rabo, assim, e eu fiquei triste e tipo, pra mim, acabou, sabe? Tipo, eu vou ficar com as boas memórias que eu tinha deles até agora, assim, e, tipo, acabou, assim, acabou. Eu vou ouvir as coisas novas de curiosidade, assim, mas, tipo, acho que já era, assim, sabe? Eu só tenho que dizer que tem que acabar o metalcore! mas na verdade já acabou o metalcore, né? Foi uma coisa que durou muito pouco, assim. E as bandas de metalcore que continuam nativas, elas se reinventaram e ou elas viraram. Pro bem ou pro mal, né? ou elas viraram pop, vi de Bring Me the Horizon, ou elas fizeram outra coisa, assim, sabe? Ou elas viraram mais metal, ou, sabe, as bandas meio que se obrigaram a se reinventar, né? Não existe mais metalcore, não existe mais, foi uma coisa que passou rápido. Assim. O público deixou de ter 15 anos. É, que a gurizada cresceu, né? Eu tive uma banda de metalcore que quando eu, depois que eu saí da banda, eles se reinventaram e viraram heavy metal, assim, eles estão bem heavy metal. E na época que a banda era metalcore, o nosso público era de criançada, assim, sabe? Gurizada adolescente, né? E aí a gente começou a fazer shows, né? Começou a tentar fazer shows mais, melhores organizados, com mais divulgação, com aparelhagem melhor, em lugares melhores e tal, e o público não acompanhou, sabe? Tipo, o público que ia, né? A gente acabou tocando. A gente acabou tocando com bandas mais tradicionais, porque o produtor que nos abraçou, ele era um cara que ele lidava com a cena mais tradicional, assim, né? Death metal, thrash metal, heavy metal. Então a gente tocou com bandas tipo Híbria, a gente abriu pro Paul Diano uma vez, sabe? Que maneiro, velho. Sabe, só que o público não acompanhava, porque era um público mais tradicional que não entendia o que a gente fazia, sabe? E o nosso público, que era aquela gurizada mais nova, não tinha grana pra pagar o ingresso do show, sabe? Sim. Porque a estrutura aumentou e o ingresso, obviamente, ficou mais caro, né? E aí, tipo, eu acabei saindo da banda justamente por isso, assim, porque começou a ficar chato, assim, começou a ficar xarope fazer show pra gente que não entendia o que tu tava fazendo, sabe? E aí depois meio que, tipo, o próprio metalcore morreu, assim, não existe, acho que não existe mais nenhuma banda de metalcore aqui em Porto Alegre, não tem mais. Eu tive um caso há 10 anos atrás, eu tinha uma banda de heavy metal aqui em Vassouras, e pô, a gente tinha 3 reais e o resto era cover, tá ligado? E uma das que a gente tirou era Unholy Confessions do Avenged, que eu gosto, tá? Eu gosto do Avenged até o Night, mas depois ficou muito chato. Cara, o do Avenged já teve uma foto deles. aí você está sendo preconceituosinho. Tá ok? Tô sendo mesmo. Que lisemos de gravar. Cara, aí a gente, aqui em Vassoura, na cidade pequena, né? A gente junto com as bandas da região e fez um festivalzinho. Que na época foi mais ou menos a época do retorno do Rock in Rio, a gente fez o Rock in Vice, até, eu lembro disso. E as bandas, que amigas nossas, era uma banda de thrash metal. E veio a galera com eles, né, a banda. E, tipo, um dos caras a gente apelidou, que tava lá na plateia, a gente apelidou carinhosamente Kerry King aumentado. Porque o maluco tinha 3 metros e era igual o Kerry King, tá ligado? E, pô, o nosso show foi maneiraço. A gente tocava Fear of the Dark. E era uma música que agitava, então a música agitou, tudo mais. E quando foi Hollywood, eu lembro claramente de mandar o pessoal fazer rodinha. E eu lembro desse maluco falando pra mim de braço cruzado, tipo assim, não vou. Não vou, foda-se. Não. Vai tomar no seu cu. Não vou responder isso aí. Foi. Não me representa. Tipo, que porra é essa? Você tá tocando, rapaz? Tá maluco? Aí depois a gente fechou com o Maniac do Firewind, aí ele ficou puto mesmo de vez. Eu nunca fui o cara aqui de, tipo, esses tipo, de preconceitos musicais, sempre ouvi tudo, mas eu admito meus preconceitos com metalcore, cara. Acho que é a única coisa que eu tenho preconceitos, cara. Eu escutei e escuto bastante metalcore, assim, até porque eu já tive uma banda de metalcore, né, mas eu admito, assim, que hoje já foi, né, cara, já, a fórmula já tá batida, né, fórmula... Assim, o meu problema com metalcore, já... cara, é que, assim, tudo que eu ouvi, porque eu tinha amigos que curtia, né, então você invariavelmente acabava de escutar, me parecia, assim, um monte de gente que, tipo, tinha grana pra fazer aula de música, então os caras eram todos muito bons... Mas nenhuma banda tinha alma, tá ligado? Tipo, os caras técnicos que são bons, assim, mas assim, nossa, caralho, pô, música de produtor, tá ligado? É música, cara, tem uma formulazinha e faz... Switch Engage, se tu pegar o primeiro do Avenged, assim, o primeiro mesmo, nem o Wake the Fire antes, e até o Wake the Fire, assim, cara, tem uns negócios ali que eu acho bem original, assim, mas eu tenho essa sensação que você tá falando, assim, com bastante banda de metalcore aí que fez sucesso, que é Breaking... Isso é metalcore, tá ligado? Mas, tipo, Breaking Benin, Ask Alexandre, essas coisas assim, eu não consigo ouvir, tá ligado? Mas, tipo, o Ave, que foi uma banda que estourou mesmo, o Trivium, são bandas que eu acho que tinham uma pegada original entre eles aí. O Trivium, acho que é uma banda bem aceitável, assim, cara. Eu acho que o Trivium... Eu não coloco o Trivium no metalcore. Mas que se reinventou, cara. Né? Eu também não encaixo eles no metalcore, na verdade. Eu também não, mas... Acho que eles pegaram carona na onda. Eles cresceram no público, é igual o Avenged. O Avenged não é metalcore há muito tempo, mas eles cresceram no público também. É, eles pegaram carona na onda, mas eles se reinventaram, sim, né? Sim. Né, mas eles tinham a formuleta. É que essa formuleta do berrado na estrofe, cantado no refrão, já cansou, né? É, essa formuleta aí já cansou, sim, né? Isso aí já. Apesar de ter bandas moderninhas que eu até gosto que fazem isso, realmente. Eu posso fazer uma adição aqui na lista? Porque agora a gente tá falando de coisas que talvez a gente não gostou tanto. Teve uma banda que eu não gosto, eu acho um álbum deles uma obra-prima, mas tudo ao redor eu não consigo gostar muito. E eles lançaram um álbum muito ruim ano passado, que foi o Machine Head. Cara, eu vou te falar que eu não tive nem paciência pra ouvir esse novo Machine Head. Eu adoro Machine Head, cara. Cara, eu acho The Blackening, eu acho The Blackening uma obra-prima, eu sempre falo isso, lindo, mas eu não consigo ouvir mais nada em volta do Machine Head. Até o Unto do Locust é bom pra caralho. Eu não consigo gostar tanto, cara, mas eu sei que é bom, tá ligado? Mas eu gosto de Machine Head, eu gosto de Machine Head das antigas. Eu gosto de Machine Head das antigas, cara. Eu gosto do Burn My Eyes. O meu preferido é o The Burning Red, né? Que é o disco mais simples deles, assim. Eu acho o melhor disco deles pra mim. E tem New Metal, né, aquele disco. Eles pegaram a onda no New Metal naquele disco, né, mas... O Machine Head, ele tem vários estilos, né, vários estilos. Mas, assim, ele pegou uma onda diferente de cada disco. Sim, o primeiro disco eles vinham do thrash, né, que o Rob tinha o Violence lá, que era uma banda de thrash. Então o primeiro disco vinha do thrash com um pouco de hardcore e tal. Aí o The Morphing Exchange é total hardcore, né? Que aí entrou o Dave McKean na batera, que era do Sacred Reich lá. E, tipo, é total hardcore, assim. E aí depois, eles foram mudando, né? Foram indo, pegando cada onda, né? O Violence, ele era importante na cena thrash. Sim. Isso que é engraçado. Ele não saiu de uma banda sem sucesso, não. Era uma banda razoável, cara. É interessante. Sim. Mas, cara, o Catarse, o último disco deles, é muito ruim, velho. Eu não sei se você teve a oportunidade de ouvir pelo menos o single que tem o refrão com as palminhas. Caralho, é muito chato, cara. Eu não ouvi. Eu vi o tipo o Rob Fein fazendo um spoken word, assim, de uma música, e eu fiquei com vergonha, daí eu não ouvi o disco, assim. Meio que fiquei com preguiça de ouvir. É foda pra caralho. Será tem alguma coisa pra gastar aí na lista? Cara, eu acho que o Luiz não terminou, não, hein? Desculpa, Luiz. Eu só ia citar o Arch Enemy, porque eu meio que redescobri o Arch Enemy esse ano, porque teve show deles aqui em Porto Alegre, e eu fui. E aí eu, tipo, eu aproveitei pra ouvir o disco do ano passado e o outro. Os dois discos com a Lisa, né? Que eu não tinha ouvido ainda. E, porra, é legal pra caralho, cara. É uma coisa totalmente outra, porque eu sou da época do Arch Enemy antes de ter mulher no vocal, né? Quando o vocalista era um homem, né? E era bem death metal mesmo, assim. Os primeiros discos eram bem death metal, assim. E aí depois eles foram mutando, né? Não, tem dois discos com homem no vocal. Eu achava que era só o Black Earth. Inclusive, tem um depois. Até, né, cara? Sim, esse disco novo ela canta e a guria canta pra caralho. Ela canta muito. E ela ao vivo, cara, ela é Bruce Dickinson, assim, cara, ao vivo. Ela tem uma presença de palco, assim, que ela domina, ela toma conta, assim, cara. Ela é muito foda, a guria é muito boa. Pô, o bagulho que eu disse. Ela veio do Agonist e o Agonist morreu depois que ela saiu, cara. Eu achava qualquer coisa aquele Agonist, né? Cara, eu gosto, viu? Uhum. Mas eles botaram outra mina, no vocal lá, fizeram um disco novo e tal, mas eu achava qualquer coisa aquela banda, e eu achei. Realmente fiquei impressionado com o potencial dela, cara. E ela é uma puta de uma front woman, assim, cara. Ela é muito foda, cara. Ela dá show, Rogerinho. Show. Uma coisa que eu descobri esses dias no meu Facebook aqui é que ela é a esposa do Dolly, do Misfits, tá ligado? Sim, ela é casada com o cara do Misfits. Sério? A banda solo é horrível. Aí eu fico imaginando, puta, que deve ser em casa, tá ligado? Nas turnês, assim. Porque, tipo, ela é muito boa. O Dolly, cara, ele pode ter toda a imagem e tudo mais. Eu gosto pra caralho do Misfits, mas ele é muito ruim no que faz. E, caralho. Isso é icônico. Exatamente, porra, eu fiquei olhando assim, eu fiquei, caraca, que doideira. E ele sempre meio que palestrando sobre vida vegan, ela é vegan, ela é ativista vegan de animal rights e caralho, ela é toda, sim, tipo, ela diz que ela sofre muito preconceito no meio do metal, assim, por ser vegana e tal. Mas eu acho que nada a ver, tem um monte de vegano no metal. Vou mandar ela conversar com a gangrena gasosa. Não, você quer o quê? Você quer ver coisa casal triste, danada? Pega o cara do Queens of Stone Age, que casou com a vocalista do The Distillers, que era uma banda punk foda. Tirou ela, ela saiu da banda, montou o Spinnerette, que é só um Queens of Stone Age mais cagado. Cara, assim, é muito ruim, é muito ruim a banda dela, cara. Cara, o Spinnerette é muito ruim. Mas o Josh Gomez, ele é um maluco com. Ele é meio babaca, né? Sim, ele faz vários Queens of Stone Age com nomes diferentes. Até com o John Paul Jones ele fez um Queens of Stone Age. Ele tem um Queens of Stone Age com o John Paul Jones e o Dave Grohl, né? Sim, não é o Crooked Vultures, não? Não, isso, né? É, esse aí, sim, é. Não, é Queens of Stone Age também, o nome. É Queens of Stone Age 2. E vamos fazer o um podcast casais do pesado. Boa, é baita tema, hein? Vamos anotar uns casal aí. Tem os... Vamos fazer, muito bom. O triângulo amoroso. Tipo ego. Tipo o ego Rui, do metal. Rui, assim. Rui, Bruce. Sim. Caralho. Queima suas aí agora, Godoka. Cara, agora é hora da vergonha, assim, porque eu tenho uma banda pra falar que é literalmente uma banda de pop rock finlandesa, e é pop rock mesmo, assim, sabe? Mas eu adoro os caras. Eu vou mandar uma música do segundo disco, que é o melhor disco, eles estão no quinto, no sexto agora, acho que o sétimo disco, na verdade. Mas eu não tenho coragem de mandar as músicas novas, porque, tipo, não, guitarra peraí, sumiu. Não. Tem que falar. Não, a pauta é 2018. Você tem que falar do álbum de 2018. Isso. Não. Eles lançaram um disco esse ano. Eu só queria fazer, tipo assim, escutem os antigos. Que é muito bom. Que se chama Poets of the Fall, cara. O Poet surgiu na grande mídia porque eles fizeram a trilha sonora, a música principal do Max Payne 2, um disco do joguinho da Remedy. O Alan Wake também, a música principal é deles. Eles gravaram disco até com pseudônimo. Oi? Tem até easter eggs no jogo que cita alguma coisa. Tem uma entrevista com eles no quando o Alan tem um flashback que ele tá de volta no apartamento dele. Tá tendo uma entrevista, tipo um talk show que tal Poets of the Fall. E o produtor do Alan Wake, que foi o cara que deu o rosto pro primeiro Max Payne passando assim na TV. Eles gravaram disso com pseudônimo pro Alan Wake e tal. E é uma banda muito boa. As letras são bem legais, mas eles deixaram, né, de ser rock. E eu sou um popzão. Mas é muito bom. Poets of the Fall aí. Já que o Vini não tá aqui pra falar do Creed, o Godoka representa. Vou mandando aqui. Um parecido. Cara, é muito triste, velho. Vou mandar uma música bem popzona deles aqui. Mas é triste. Godoka tá na boa, defensiva, cara. Pra caralho. Tá muito, tá muito. Cara! Não, depois tem que dar uma olhada nesse. Ih, até apaguei a coisa errada. É muito desculpa qualquer coisa. É, desculpa. Eu vou terminar aqui, cara. Aí sabe o campeão? Eu vou ouvir e vou gostar, porque eu sou foda. Porra, é foda. Cara, já digo, é pop rock. Pop rock, pop pop mesmo, assim. O negócio é. Eles são monstros do rock da Finlândia, igual o Jota Quest do Brasil? Basicamente. É o que eu pergunto. Tinha um amigo meu que fazia stand-up comedy, e uma das piadas dele, ele dizia que o U2 é o Jota Quest do mundo. Caralho, velho. Que ele falava daquele disco do U2 que todo mundo que tem um iPhone ganhou, tá ligado? Que o U2, tipo, obrigou a galera a ouvir. E aí, daí ele sai, é a única. Daí ele sai, e o U2 começou a fazer show no metrô, um show secreto no metrô. É legal, porque é a única maneira que eu iria num show do U2, né? Porque o U2 é o Jota Quest do mundo. Caralho, velho. E o último, assim, é uma banda que lançou o primeiro disco esse ano. Né? Vamos dar uma chance pro menininho Greta, né? Pra ver se eles fazem uma coisinha diferente. Isso aí merece um podcast só dessa treta. Olha, né? É bom. Eu realmente gostei do disco, achei legal esse revival dos anos 70, mas eu tô vendo mais um Wolf Mother morrendo, sabe? Não, Wolf Mother é legal. Wolf Mother é legal, mas desapareceu. Sim, o último álbum do Wolf Mother é só do vocalista, praticamente, mas é bom. Né? É, tipo. Então, é bom, mas lançam os discos assim, não tem mais o brilho de antes, assim. Até eles lançaram o primeiro disco que estourou, todo mundo, que é o Salvação do Rock. Eu tenho pavor de banda que é chamada de Salvação do Rock. Sim. E eu acho que teve o Cosmic Egg, o segundo disco que é muito bom, e depois morreu. Discos bons, mas que foda-se, tá lá no cantinho. As bandas que a imprensa considera a salvação do rock é sempre uma segunda versão de uma banda clássica que eles gostariam de ver e não podem mais, sabe? Tipo, agora a salvação do rock do momento é a tal da Greta Van Fleet, que é o Led Zeppelin de novo, né? É a cópia do Led Zeppelin. É isso que ele tá falando. O disco é bom, cara. O disco não é ruim, não. Então, é que eu já ouvi com ranço. Aí eu já ouvi batendo o pé, tá ligado? Não, eu gostei. Eu realmente gostei do disco. Mas se eles querem se manter, eles vão ter que evoluir. Então vão ter que fazer alguma coisa diferente. Porque, tipo, o Mother tentou fazer a mesma coisa de 30, 40 anos atrás e não foi pra frente. Eu acho o Wolf Mother falha pra caralho, porque, tipo assim, olha só, mãe, sou o Black Sabbath. E, tipo, e daí, tipo, eles não sabem se eles são o Nirvana ou o Black Sabbath, eles não se decidem, assim, sabe? Tipo, eu não curto eles por isso, assim. E a mesma coisa, esse Greta Van Fleet aí, eu achei, tipo, todo mundo falando dos caras. E quando tem muito falatório em cima, eu já fico com o pé atrás, né, cara? Então, eu demorei muito pra ouvir o Mastodon. Porque a primeira coisa que eu ouvi do Mastodon não é salvação do metal. Eu falei, então não vou ouvir. Nossa. Eu demorei muito pra ouvir o Mastodon terrível. Por causa disso, tá ligado? Até porque você pensa nas salvações do rock que já teve. Porra, Strokes é chato pra caralho. Tá louco. Strokes é outra. Strokes é outra, né? Que todo mundo falava, nossa, a melhor coisa que apareceu. Meu, é muito chato, cara. Poucas coisas tão chatas quanto essa banda, cara. Tá louco. Chata pra caralho. Kaiser Chiefs, que tem 4, 5 músicas legais, depois o resto é uma bosta, sabe? Dessas bandas aí, a que eu achava bacaninha era o The Vines, mas também é outro Nirvana, né? Tipo, não. Olha aqui, mãe, quero ser Nirvana, sabe? Tipo, O The Vines é legal porque o vocalista é dodói, então ele sai, ele bate nas pessoas durante o show. Não, ele tem um nível de autismo ele tem Asperger. Ele é Asperger? Tipo, sim, e ele, que eu digo que ele sai na porrada, ele realmente já saiu na porrada com membros da banda durante o show. Louco mesmo. Interessante. Sei lá, cara, tipo, dessas bandas de rock, assim, não sei, meu, essas bandas que a galera paga muito pau, assim, eu meio que ofereço resistência, assim. Eu gosto, tipo, banda de rock da atualidade, assim, eu gosto de Def Havana, gosto muito de Def Havana. Né? Tipo, e ninguém fala dos caras, tá ligado? Não. Ninguém fala dos caras. Uma bandinha legal, que eu nunca escutei ninguém falando sobre, acho que só o Evandro, que eu vi o Evandro falar, e a banda nem existe mais, Helicopters, cara. Puta, essa banda era foda, cara. Era essa banda pra era caramba. Foda. Merda. Sabe? Acabou, era o batera do... O guitarra e vocal, ele era a batera do Entombed. Do Tombed, é. É. Ele voltou pro Entombed, eu acho. Não sei, cara. Não sei se ele voltou. Tipo, o Entombed tava na ativa junto com o Helicopters, porque ele tinha saído fora, né? E ele não queria mais saber de death metal, né? O negócio dele era tocar rock and roll. Mas eu não sei do Entombed agora. Não sei, tipo... outra, eu acho que o Entombed é outra banda que aconteceu que nem o Rhapsody, que nem o Venom, sabe? Tipo... Tem duas bandas, assim, tipo, com o mesmo nome. Entendi. Assim. Chrome Division também é uma banda boa, nem sei quem que virou. Mas é melhor do que a banda original dos caras. Quem era? Não era do Dimmu Borgir, o cara do Chrome Division? Exato, aquela bosta. Ah, então, né? Não é difícil. É, não é difícil. Outra banda, falar em... maneiro ali. Falar em Dimmu Borgir, outra banda que eu gostava, que eu acho que era do guitarra do Dimmu Borgir, era o Old Man's Child, né? Eu não sou muito do black metal, mas essa banda era massinha. Eu não sei quem levou também. Aquela banda cult de alguém do black metal bem boa também, que eu esqueci o nome. Do cara do Behemoth? Do Nergal. Isso, eu não gostei desse álbum, não. Eu e os caras. Exato, eu mostrei pra tu, Mato, achando que você ia. Caralho. Eu acho que você já tinha ouvido até quando eu mostrei, sei lá. Já tinha ouvido. Eu achei os negócios diferentes que tu gosta, achei, porra, mas tu já vai gostar pra caralho, sei lá o quê. Fala no meu cu mesmo. Eu fui querendo muito gostar. Eu fui, caralho, esse álbum vai ser muito legal e tal. E me pareceu meio forçado, assim, me pareceu meio mais o mesmo. Mas ele já é, acho que 2017, esse álbum, né? Já... É o Johnny Cash do Nergal, né? É, tipo... ele querendo ser, né? É, querendo ser Johnny Cash. Tipo o cara do Pata de Elefante que lançou um disco, calma, que você nem conhece. Se um dia até Malu Magalhães quis ser Johnny Cash, né? Deixa o Nergal ser Johnny Cash. Ah, meu Deus. Sim. Chegamos nesse nível? Chegamos. Mais alguma coisa pra fechar? Citação direta a Los Hermanos é tipo pior do que Creed, eu acho. A gente, inclusive, a gente vai fechar o podcast tocando Malu Magalhães. Bah, que terror, hein? Tá. Aquela do samba. Bora tocar aquela do samba. Nossa. Bah. Apropriação cultural. Mas não, aí... vamos ser pós-moderno e preocupado com sei lá das quantas e mostrar que é antenado, vamos tocar Ana Vitória. Nossa Senhora do Céu, caralho. Mas é, eu acho que esse podcast vai ser muito difícil a gente escolher a música final, porque acho que a gente nunca vai concordar, cara. Sim. É, cara, assim, mas eu votaria em Robbie com o Luiz, cara. O quê? É, cara, é. Boa. O quê? O que é? A planta dos amigos do Ashfield Massacre, cara. Boa, porque... boa. Tá lá. Quem sabe a gente consegue uma entrevista? Mas não. Eu tô tentando há horas fazer com eles, mas eles são enrolados. Eu quero fazer com os dois brasileiros, né? Fazer por Skype mesmo. Ô Luiz, indica você a banda. O que que é? Indica você a música deles. Tá, pode ser. Eu acho que pode ser a Feynman, aquela que eu botei, mandei o link pra vocês, que é bem massa, começa com Blast Beat e tal, é bem bacana. É a primeira música do disco, acho que resume bem a banda, assim. Resume bem os caras. Boa. Bom final, então. Mais alguém quer mandar um beijo? Quer fechar de algum jeito? Escutem Poets of the Fall. Não é ruim. Só é pop. Pior que, cara, essa banda aí, o Malman, que é meu amigão, que tocava comigo tempo, tipo, muitos anos, assim, ele me indicou essa banda uma vez, ele me deixou umas coisas, eu cheguei a ouvir um tempo, assim, mas eu não me lembro mais como é que é. Cara, é, mas é boa, eu me lembro assim, que eu tinha gostado, assim. É corno, mas é boa. É. Então, rapidinho aqui, que eu acho que a gente não, tipo, acho que só eu, acho que o Denada, que definimos, assim, os nossos álbuns do ano, assim, escolher um álbum, pra mim é o Yobi. Pro Denada é o que? É o Ghost? É o Ghost. Pro Godoka também, Godoka? Pra mim é o Prequel também. Beleza. E Luiz? Pra mim é o Hunt. É o Hunt of the White Christ do. Oh, não, mas eu acho que é o Salvation, cara. Vou dar essa pros guri, porque eu ouvi mais o Salvation do que o Unleashed. Pra não ficar igual de nada, vou escolher o Power Wolf, então. Boa. Que também é uma que tocou em loop na minha playlist aqui. Boa, beleza. Então a gente vai fechando. Comentem aí o álbum do ano de vocês aí. Isso, é. E ouçam lá o Caralho. Do Death Metal também, que a gente talvez faça uma sequência. Sim. Vamos se preparando lá. Então, pois é. Vamos fazer aqui aí. No Goldcast a sequência. Exato. Vamos fazer um de Black Metal. Vocês tentam defender, eu meto pau. Dava pra fazer de death metal europeu, né? Porque eu fiz aquele lá de death metal americano. E eu há horas queria fazer o de death metal europeu, né? Porque é outro universo e tem um monte de banda, né? É, vai ser difícil pra caralho de fazer, na real. Eu não manjo muito posso... Death Metal, mas a gente... Se aquele lá levou 3 horas de Death Metal europeu, meu Deus, nem sei quanto tempo ia levar. Posso mandar uma menção honrosa assim nos 45 segundos do tempo? Vai! Sim. Burn the Priest. Só pra falar rapidinho. Burn the Priest, só isso. Burn the Priest, a banda fantasia do Lamb of God. Isso aí é o Lamb of God. Esse era o nome do Lamb of God no começo. Sim, é o Lamb of God, só que eles lançaram um disco com o nome anterior. É, eles mudaram de nome. Ah, eles mudaram, de nome. Eles voltaram com o Burn the Priest. Voltaram pro Burn the Priest, é? Voltaram. Por quê? Por isso eles... Não é temporário isso? Não. Mas, eles mudaram, eles tiraram o Lamb of God e falaram, agora a gente voltou a ser o Burn the Priest. Quanto isso vai durar? Não faço ideia. Mas eles voltaram o próximo álbum, se você quer apostar. É, que bizarro. Pô, eu só quero falar rapidinho, quando indica a música final, eu coloco ela tocando em loop. A intro dela, tá ligado? A gente já tá ouvindo há muito tempo a intro dela. Voltou mesmo, velho. Que bosta. E eu tô esperando o disco novo do Lamb of God. Ah, Lamb of God é um nome tão melhor, né, cara? Sim. Ah, eu acho os dois nomes ruins, na real. Ah, Lamb of God é muito bom, cara. Caraca. Porra. Não dá pra você passar pro seu parente falando que música religiosa. É. Enfim, isso aí. Um beijo pros amigos. Até sei lá quando. O podcast é daquele jeito, né? Vocês sabem. Sim. Mas se vocês curtirem a página e pagarem o Patreon... Aí, né? Aí, quem sabe? Aí vocês vão estar sendo trouxa, porque não prometo nada. Aí a gente some com o seu dinheiro. Exato. Exatamente. A gente vê qual Patreon isso aí, que a gente não tem nada não, rapaz. Tá maluco. É, olha aqui, ó. É só pra lançar o disco comemorativo de 20 anos de banda que eles trocaram o nome. Depois acho que eles vão voltar. Vamos encerrar. Beijo. Falou. Beijo.